Have a good day. The Freaking Alternative com Tiago Martins. Hey, yo, um olá aí para casa e um props para o pessoal que hoje acompanha o The Freaking Alternative, o programa que é a tua única alternativa e que hoje, opa, hoje dedica nada mais nada menos do que 2 horas seguidinhas ao que de bom se faz no mundo do hip-hop. É verdade, temos em mãos um especial de hip-hop. Hit it! E num verdadeiro e grandioso especial de hip-hop temos obrigatoriamente de convidar um homem que perceba mais disto do que este vosso ignorante locutor. Portanto, também não é difícil. No entanto, nós puxámos de galões. E digo já, a primeira meia hora de programa vai estar a meu cargo, portanto, podem passar à frente se estiverem a ouvir o podcast. Se estiverem a ouvir ao vivo, temos pena. E o restante tempo vai estar por conta do enorme, grandioso, fantástico NBC, rapper de Torres Vedras, que tem um dos discos mais fantásticos de todo o sempre no hip-hop português. E, consequentemente, um dos discos mais fantásticos da música portuguesa, pelo menos na minha opinião, e daqueles que gostam de boa música, ok? É isso mesmo. Assim sendo, vamos deixar-nos de conversas e toca a bombar à grande, à maluca e à francesa este programa com beats brutos, Public Enemy, a virar a casa do avesso, Bring the Noise. Too strong. Yo, Chuck, these dirty dribbles are still front on us. Don't know we can do this, cause we always do this. How low can you go? Death row? What a brother, no. Once again, back is the incredible rhyme animal, the uncannibal beast. Public enemy number one. 5-4 said freeze, and I got numb. Can I tell them that I really never had a gun? But it's the wax that the Terminator X-bun. Now they got me in a cell, took my records they sell, cause a brother like me said, well, Farrakhan's a prophet and I think you wanna listen to what he can say to you. What you wanna do is follow for now. Power the people say, make a miracle, keep up the lyrical. Black is back, all in, we're gonna win, check it out. Yeah. Yo, come on. Here we go again. Bring the noise. Hey, yo, Chuck, this ain't we too black, man. Bring the noise. Yo, I don't understand what they're saying, but little do they know they can get a smack for that, man. Never batted and bad, cause a brother is madder than mad at the fact that's corrupt like a senator. Soul on the road, but you treat it like soap on a rope, cause the beats and the lies are so dope. For lessons I'm saying inside music that the critics are blasting me for. They'll never care for the brothers and sisters. Why, cause the country has us up for the war. We got to get them straight. Come on now, they're gonna have to wait till we get it right. Radio stations are questioning black as they call us a black, but we'll see if the greatest. Bring the noise. Hey, yo, Chuck, they illin', we chillin'. Bring the noise. Get from in front of me. The crowd runs to me. My DJ is warm. He's X. I call him Norm, you know. He can cut a record from side to side. So what the ride, the glide. What should be safer than a suicide? Soul control beat is the father of your rock and roll. Music for watching, for witching. You call a band man making a music of music, but you can't do it, you know. You call them demos, but we ride demos too. What you gonna do? Rap is not afraid of you. Beat is for Sonny Bono. Beat is for Yoko Ono. Run DMC first, and a DJ could be a band standing its own feet. Get you out your seat. Beat is for Eric B and LL as well. Hell, watch is for Anthrax. Can rock bells ever forever, universal it will sell. Time for me to exit. Terminator exit. Bring the noise. Yo, they should know by now that they can't stop this bummer. Bring the noise. Word up, man, they keep telling me to turn it down, but yo, play the flame ain't going out like that. So you stop being like a comatose. Stand my man, the beats the same with a bolster. Rock with some pizzazz, it will last. Why you ask? Roll with the rock stars. They'll never get accepted as. We got to plead the fifth, you can investigate. No need to wait, get the record straight. Hey, posse in effect, got flavor. Terminator, exercise checks, play to get paid. You got to check it out down on the avenue. A magazine or two is dissing me and dissing you. Yeah, I'm telling you. Hey, yo, Griff, get the S1W. We got to handle this. We ain't going out like that. Do this, cause we always do this. You know what I'm saying? Está tudo dito, é fazer a festa, é fazer barulho, é assim que se faz um TFA e bom como o camandro. Está bem? Hoje, repito-me, volto a dizê-lo, estamos a atravessar uma verdadeira aventura. Pela primeira vez na segunda temporada voltamos aos programas especiais e fazemo-lo em grande estilo, com 2 horas inteiras dedicadas ao hip-hop. 2 horas de hip-hop, meus senhores e minhas senhoras. Falamos também de rap, falamos também de preponderâncias eletrónicas, etc. Vamos viajar um pouco por todo o mundo, trazendo e mostrando, pá, a todos os nossos ouvintes, assim, mais gingãos, as cenas mais fantásticas que se fazem a este nível. Já fomos a Long Island, aqui há coisa de 30 segundos, a ouvir os Public Enemy, e agora voltamos à Tuga, e ao Old School Tuga, com os inesquecíveis, oh pá, os inesquecíveis da Weasel. Oh, yeah, curtam aí, entra e representa, my man. Atira-me rima de Robin Hood com sua flecha. Watch your back, perfect, tá debaixo, só um círculo com uma brecha. Vamos pôr-se carta na mesa, tu queres a guerra, mas eu quero a paz. Se a mania tua carta na manga, sou vencedor porque ainda tenho as. Eficaz, mordaz, capaz de deixar a pensar. O hip-hop é nosso forte, até à morte para nos deixar. Represento Sazai, represento o norte a sul. Com 5 armas de sucesso, não mais que palavra de tempo. Stay cool, com o poder cool, sempre, sempre, sempre. Quando pega no microfone, eu digo e arrebento. Stay cool. Ah é, tu sabes como é, yo. O cu tá sempre cool. Azul é o céu, verde é o mar, yo. Puto vi, sempre improvisar. Puto vi, ele representa tudo do lado como sal e pimenta. A Doninha está aí, para o que der e vier. Partilhamos tudo o que menos a mulher. Yo, ele representa tudo do lado como sal e pimenta. A Doninha está aí, para o que der e vier. Nova batalha que o puto desafia. Apenas um irmão tentando manter a tesão. Pois então desde criança que me chamam Carlão. Mas quanto mais queixo, mais puto vou ficando. Mais flashado vou ficando como aquele preto Orlando. Oh, faz rewind, apaga-me essa parte. Se esse puto ouve a dica, eu fujo para Marte. Eu quero é paz, muita paz, toda a paz no mundo inteiro. Os meus putos do meu lado, a minha dama no chuveiro. Dinheiro não é nada em comparação com o que tu vês aqui. Old school style, baby, feito para ti. Para ti, para ti e para ti também. Meu Deus, adoro esta merda como adoro a minha mãe. Puto vi, ele representa tudo do lado como sal e pimenta. A Doninha está aí, para o que der e vier. Partilhamos tudo, puto, menos a mulher. Ele representa tudo do lado como sal e pimenta. A Doninha está aí, para o que der e vier. Partilhamos tudo, puto, menos a mulher. Estou aqui a MC Urias. Tens a mania, mas vou-te dar um pouco do meu freestyle. Vejo-me com música, mas eu é que te dou o baile. Cantando tanto, não quero saber. Improviso simplesmente, não tens nada a temer. Sou forte, strong, tenho muito power. Dou-lhe na rima, sempre winner, hour after hour. Não stop, só com o DJ Quaresma. A gente sempre a dar, não somos lerma. Estamos aqui direito ao porto, no norte, no sul do país. Não queremos saber, mas só música para mim é tudo aquilo que quis. Sou feliz, e vou sendo até ficar. Não quero saber, mas só vou continuar então a rimar e improvisar. Ele representa tudo do lado como sal e pimenta. A Doninha está aí, para o que der e vier. Partilhamos tudo, tudo, menos a mulher. Ele representa tudo do lado como sal e pimenta. A Doninha está aí, para o que der e vier. Partilhamos tudo, tudo, menos a mulher. Ele representa tudo do lado como sal e pimenta. A Doninha está aí, para o que der e vier. Partilhamos tudo, tudo, menos a mulher. Ele representa

New Beats. A emissão de hoje rendeu-se ao hip-hop e a toda a sua violenta harmonia de sons, ritmos, arranjos e vocais. O nosso simpático New Beats não poderia assim ser exceção. O conceito desta grande rubrica continua o mesmo. Atenção, mas hoje, apenas hoje, mudamos o estilo. Vamos à descoberta musical dentro do hip-hop. Base aí, este senhor dá pelo nome de Purpose. Sabem aqueles momentos fantásticos na nossa vida em que tudo corre de feição, uma espécie de vá acordar, abrir os olhos e lá fora estar sol, sair de casa, não ter de esperar por nenhum transporte público, vá encontrar não uma, mas dezenas de mulheres bonitas no caminho para o trabalho e no trabalho fazer unicamente aquilo que nos dá prazer. Ou seja, imaginem esse dia na vossa cabeça dessa mesma forma. Pois foi num dia desse tipo que eu descobri nada mais nada menos do que o nosso artista de hoje, Purpose. E quem é o Purpose? É um tipo de Denver, no Colorado. Chama-se na realidade Mike Charles e é um rapper que tem inúmeros projetos e participações paralelas e também a solo. Mas o mais estranho é que acaba de lançar um dos melhores álbuns de hip-hop que já ouvi na minha vida e isto é estúpido. Então simplesmente opta por não publicitar isto. E é por isso que digo, e vou sempre dizer, que este tipo e este seu disco me caíram no colo. É que tive literalmente a sorte de me aparecerem à frente num site de música muito obscuro. Senão, muito provavelmente nunca o teria descoberto. Purpose é um artista multidisciplinar e rigoroso. Parece conhecer perfeitamente cada caminho pelo qual se deixa andar no mundo da música e nunca, nunca dá um passo em falso. O fator aposta está lá sempre presente e, só por isso, já é um projeto que merece nota de topo. 5 estrelas. Posso apenas dizer-vos que, sendo este artista tão jovem e estando já num nível tão avançado, é bem possível que venha a ser um daqueles casos em que o céu é o limite. Um pouco, um pouquinho a fazer lembrar o Kanye West. E foi o New Beats, realmente mais alternativo de todo, tudo sempre. Hoje dedicámos-nos ao hip-hop e fizemos-lo em grande e com a maior qualidade possível, sim, sempre como se exige. Conhecemos, portanto, o projeto Purpose, sendo que agora saltamos para o tema Gotta Make It, Hallelujah. Quarta faixa deste álbum de 23 músicas, que se chama Blue Flame. Aproveitem aí desse lado. Foi o vosso New Beats. I don't wanna be an icon. I want to be an idea, you know, I want to represent an idea, I want to represent possibilities, I want to represent magic. I gotta make it. An option, foot to the pedal till it burns and the metal is sparking. Can't slow my drive, partner, my car is never in parking. I'm hot as hell, dog, sounds like the devil is barking. Ride on my heels like a shadow, but I battle through my demons. Any challenge, I will stand up to and master. Tell them girls I don't have the time to hang. Ask them gallows, you get head, then they got you by the throat. No way out, but this is hope. I get deeper than a ship dropping the anvil, use that rope. Climb so high, feels like the planet's at a standstill. And I know I'm gonna take any downs that they hand, I rock that boat. Get back up and lock and load. Now it's my time, swear I'm here. This my year, won't take my shine. I came too far to turn around. We never go back down. Let's make this clear. We gotta make it. We gotta make it. I said we gotta make it. Course for my people in them couches, unstoppable force. And it don't matter, they don't need to have probable cause. They see my skin and figure that I don't follow the laws. So hold up, officer, what are you stopping me for? This car is my property, I ain't got nothing on me, just a dream in my pocket and a fitted on top me. I ain't never pushed no rocks, never committed no robbery, no. But I am guilty of being a shining star. Let me hop up on this beat, put myself behind bars. See, yo, we a mile high above y'all. You've been here, this thin air, I inhale and fire at y'all. Let's get real, every rapper should just retire this fall. Or fear this Colorado winter, so get up. I'm a winner on the grind. It's no time for reclining at all. Just climbing to the top of this mountain, igniting a bomb. Let's go. Now it's my time, swear I'm here. This my year, won't take my shine. I came too far to turn around. We never go back down. Let's make this clear. We gotta make it. We gotta make it. I said we gotta make it. We gotta make it. Hallelujah. My time is here. My city's overcrowded. crowded with haters who have doubted and throw water trying to douse all of my flame. But all of y'all are getting showered with my presence. When I power lift these bars, y'all are powder quick as all. I've been sitting in the stew watching the hours ticking on and getting so pissed off that these cats ain't waking up like they've been missing their alarm. I shouldn't have to twist an arm or hang around the wrist just for you to get the charm. But we armed for tomorrow, it's a song for the sorrow. Every dreamer who don't belong but staying strong, follow your heart. We hit the target, this the arrow that we charted. No, you broken, got your problems, but we shine and soak it up and holler back. We gotta make it, we gotta make it. I said we gotta make it, yeah, we gotta make it. Time's where I'm here, this my year. Won't take my shine, came too far to turn around. We never go back down, let's make this clear. We gotta make it, we gotta make it. I said we gotta make it, we gotta make it. The freaking alternative. New Beats aí em grande, como sempre. Hoje dedicado, lá está, repito-me, pá, tenho de dizer isto várias vezes, man. Ao hip-hop. E hoje sim, depois deste fantástico momento de descoberta musical, estamos tão perto de conhecer o enorme NBC, pá, músico, hip-hopper, rapper, incontornável da cultura portuguesa. Este senhor que vem de São Tomé e que vem cá hoje deixar espalhar magia ao The Freaking Alternative, portanto, por favor, não percam, ele está mesmo aí a chegar, faltam escassos minutos. E para lá chegarmos em pompa e circunstância, pá, mesmo à grande, mesmo à maluca, vamos então seguir para The Flying... Desculpem, The, não metam um The, é só um Flying Lotus, ok? Meu erro, esta chama-se Do... The Astral Plane, grande tema. Epá, quem não conhece isto, faz favor, é mandar-se um penhasco. Do álbum, deixa cá ver se estou certo, exatamente, Cosmograma, de 2010, portanto, dois anos, uma música com dois anos e que epá, tem de ficar na memória de todos nós, ok? Só assim de repente. Portanto, do The Astral Plane, Flying Lotus, nós voltamos já, voltamos depois e voltamos com a NBC. Hein? Fiquem aí desse lado. Thank you. lonely holidays. Holidays, lonesome holidays. This life I live is like a lonely maze. The only way through these lonely days is to pick up those times I've thrown away. When will this feeling go away? Oh, baby. Portanto, agora ouvimos as grandes conquistas de 2010, as grandes, entre aspas, descobertas, pelo menos Flying Lotus não se descobriu em 2010, mas um senhor que eu descobri, e também já cá vos trouxe, On New Beats, é verdade, ao nosso espaço de descoberta musical, foi Gonja Sufi, um nome muito interessante. É para um senhor que faz, sei lá, yoga, meditação e cenas assim maradas, e que tem uma voz do outro mundo fantástica e que desenvolve através de artes marciais, e este tipo é fenomenal. Acabámos de o ouvir agora com nada mais, nada menos do que Holidays, ok? Que acho que é o que eu estou a precisar, porque eu já estou a ficar cansado disto. E portanto, é o NBC que me salve, NBC que vem a seguir a seguinte música. Lá está, nada mais nada menos do que The Streets com Weak Become Heroes. Epá, de um álbum que é nada mais nada menos do que fantástico. Original Pirate Material, e posso-vos dizer o ano 2002. Este aqui tem de estar na vossa biblioteca musical. Não se esqueçam disso. Se ainda não o têm, por favor, vão comprá-lo. Sacá-lo. Comprá-lo, desculpem, perdão. E portanto, vamos então seguir para estes sacanas destes britânicos. Epá, que estes sacanas não. Portanto, o The Streets é só um tipo. É o Mike qualquer coisa, agora não consigo dizer o nome dele. Que toca com os amigos de infância. Epá, e que eu, quando, é o Mike Skinner, exatamente. E quando toca, epá,

sing, we all sing, sing. Ora, o meu convidado de hoje dispensa qualquer tipo de apresentação. Está farto de dar cartas no mundo do hip-hop português e já pisou a grande maioria dos palcos nacionais. O rap corre-lhe nas veias, mas é o hip-hop de raiz eclética que o tornou conhecido. É natural de Torres Vedras, mas Lisboa seduziu, no entanto. Chama-se Timóteo Santos, mas quando pega no micro ao malta trata-o por NBC. NBC, olá. Sejam bem-vindo ao The Freaking Alternative. Obrigado pela vossa, pelo vosso convite. Olha, indo já aos cornos do touro, digamos assim, quase 16 anos de carreira, sim, que se traduzem em, e se estiverem em algum destes dados, por favor, corrija-me, em 8 mixtapes, 15 participações em álbuns, 2 discos a solo e um álbum como Filhos de um Deus Menor, o primeiro projeto por onde começaste. Foi por aqui então que deste os teus primeiros passos, juntamente com o Black Master. Estávamos em 1994. Troca o passo. 94. Ok, 94. Sim. Sentes saudades desses tempos, mais underground? Eu não sinto, pá. Ainda hoje estava a falar nisso. Estávamos aí numa mega conferência facebookiana e então estávamos exatamente a falar nisso, pá. Estávamos a falar nesses momentos importantes do início em que as coisas eram feitas, pá, de uma outra forma, mesmo, não é? Nem é tanto por ser do coração, percebes? Porque o coração, eu acredito que hoje em dia também os miúdos que hoje fazem rap, e não só outros géneros, mas pronto, estamos a falar do rap em especial, também devem ter a mesma alma e o mesmo coração, digo eu, não é? Sentem a vibração da mesma forma. O que eu acho é que a luta atualmente é diferente da luta que nós tínhamos na altura, porque tínhamos muito mais entraves, as barreiras eram todas com 10 metros de altura, percebes? Para ultrapassar essas barreiras tinhas que ter um martelo pneumático para conseguir parti-las ao meio, que era muito difícil. E então tudo isso criou indivíduos muito mais fortes, muito mais com os pés na terra, a saberem exatamente o que é que pretendem da vida, muito mais do que hoje, percebes? Hoje a cena é um bocadinho mais light, digamos assim. Hoje em dia, se calhar, as barreiras são mais de reconhecimento, enquanto na altura seriam mais económicas, achas? Ambas. Ambas, para os dois tempos. Barreiras económicas, sim, mas, por exemplo, hoje um miúdo, se quiser gravar um disco num bom estúdio, pagará da mesma forma um valor elevado. Agora, o que acontece é que, de facto, eu na altura, quando gravei as minhas primeiras cenas, tinha um Fostex de 4 pistas em casa, que me custou uma pequena fortuna na altura, mas hoje em dia, pá, com um computadorzinho, olha, um Mac e um microfone externo e uma cena e uma compressãozinha mínima que o computador já traz, já dá para gravar uma cena, estás a ver, e pôr online, e hoje os telefones têm todos mega qualidade, faz um vídeo, faz uma mini edição, está a andar, percebes? É muito mais fácil nesse aspecto, não é? Okay. É muito mais fácil nesse aspecto, mas de facto eu acho que como éramos, no fundo, nós iniciamos aquilo que hoje existe enquanto hip-hop em Portugal, não é? Fomos nós que demos esses primeiros passos. Esses primeiros passos deste cerca de quê? 20 anos tinhas na altura? 17. 17, mais novo ainda. 17. Ok. É aí que a música entra na tua vida? Não, não, não, não. A música entra na minha vida muito mais. Ei, pá, a música entra na minha vida desde sempre. Desde sempre. E sabes que agora, como tenho estado nesta fase de fazer o meu próximo disco, ando à procura de algumas informações relativamente a mim próprio, enquanto pessoa, para poder colocá-las no disco, portanto, para a escrita, não é? Na parte, portanto, antes de redescobrir. Sim, isso. Sim, alguns pormenores. Pá, precisas de tempo, digamos assim, precisas de tempo. E eu, como gosto muito de conduzir, passo muitas horas de carro, sozinho, ouvir as minhas coisas, comigo próprio, às vezes não estou a ouvir nada, e tentar buscar momentos-chave de coisas e fazer o fio condutor. Portanto, a sequência daquele dia, ou se não daquele dia, ou daquela semana, ou como é que foi, porque sabes que nós temos, eu pelo menos tenho uma cena, e o meu irmão também tem muito mais do que eu, que é, em termos temporais, consigo exatamente colocar-me num sítio mediante o disco que ouvi na altura. Estás a ver? Por isso é que eu te posso dizer que a música esteve na minha vida muito, muito cedo, porque eu lembro perfeitamente da altura em que comprei os discos, os discos principais que mudaram a minha vida, não é? Os discos de Michael Jackson, que foram os primeiros que eu comprei, outros que o meu pai tinha lá já, discos de música africana, que fui ouvindo e fui descobrindo. Portanto, a música nasce exatamente dessa forma. O meu pai tinha os discos lá em casa, os vinis. Ele tinha lá também o leitor de vinil, fomos ouvindo, e há uma altura em que eu estou ali na minha própria descoberta, e estou-me a tentar saber em que sítio é que eu me encaixo, verdadeiramente, uma vez que africano, encaixar-se na Europa, portanto, estás a ver? Estava nessa fase de transição. Acontece que o meu pai tinha lá os discos africanos, pá, Bana, cenas de Cabo Verde, principalmente música de Cabo Verde. E acontece que há lá um disco de uma banda que se chama Tulipa Negra, que eu ouvi esse disco várias vezes, e há um dia que ouço aquilo com uma, de uma outra forma, e ouço uma música com um género que era fora da cena africana normal. Portanto, os acordes eram diferentes e o som que aquilo dava era diferente. Portanto, os acordes de música africana soam uma cena com um swing mais... embalas de uma outra forma, não é? E de repente ouvi uma cena que era um som tipo... tchac, tchac, tchac. E eu disse, o que é isto? Isto é uma cena diferente. De uns gajos que são africanos a cantar uma cena, um som estranho, que eu não estava a perceber o que era assim, aquilo. Portanto, aquilo no fundo era uma versão de uma música do Bad Car do Bob Marley. E foi a partir desse momento, portanto, check out this real situation, era isso, nation war against nation. Pá, foi a primeira vez que eu ouvi uma cena assim e eu, pá, aquilo soou-me, eu lembro perfeitamente da capa do disco, era uma capa, naquela altura os discos todos tinham um bocado aquele feeling, principalmente os discos africanos, que era os 5 encostados a uma árvore, com umas t-shirts pretas, a dizer Tulipa Negra, era aquela, eu lembro-me perfeitamente dessa capa. Então, essa música fez-me descobrir, a partir daí, Bob Marley. Fui descobrir à procura de Bob Marley. Portanto, toda essa sequência vem... Estamos a falar de 1984, 85. Portanto, no que toca a cantar, és um dos poucos artistas do ramo do hip-hop que se distingue pela uma capacidade vocal para lá do normal. Essa pluralidade de estilos de que estamos agora a falar e também essa capacidade vocal que tens, sempre existiu em ti e sempre quiseste concretizar, ou foi algo que foi surgindo ao longo do teu caminho? Não. Foi uma coisa que... sabes que... eu acredito mesmo que todas as pessoas que têm uma capacidade para fazer alguma coisa só precisam de tempo para as concluir. Portanto, o que acontece é que, sendo que dentro do hip-hop eu sabia das limitações que havia na altura em 95 e que era difícil tu, enquanto indivíduo, conseguir te fazeres destacar desse grupo, uma vez que tu irias ser apunhalado, assassinado, whatever, percebes? Então havia muita dificuldade de tu conseguires fazer uma cena mesmo tua, porque ainda estavas numa altura que tinhas que fazer parte do grupo, tinhas que te integrar, não é? Portanto, quando há integração, tens dificuldade de vir com uma cena muito diferente, vão-te encostar. Portanto, foi a partir dessa altura que eu fui sempre metendo um bocadinho, não muito, até ao ponto em que estou nesta fase, em que tenho a certeza absoluta do que é que eu quero enquanto músico, o que é que eu preciso fazer. Então agora, com todos estes anos de carreira, conforme tu passaste aí, as várias coisas que fui fazendo ao longo deste tempo, hoje sei que aquilo que eu fizer, ainda que haja vozes dissonantes, não me vão chatear, não me vão incomodar nada, porque eu sei qual é o meu caminho. Percebes? O meu caminho já estava traçado desde o início. Só precisava era de carregar as baterias em condições, ter consciência de mim próprio, para hoje conseguir fazer aquilo que eu quero. O seu caminho começa em São Tomé, é lá que nasce, e pergunto se essa tua herança santomense vai mudar algo na tua perspectiva musical, na maneira como, sei lá, cantas, compões. Não te posso garantir que a herança santomense me tenha trazido aquilo que sou hoje. Eu declaro-me um pouco ignorante no que toca à cultura santomense. Há lá boa música, como há, por exemplo, em Cabo Verde, como falavas há pouco? Sabes, pá, todos os países têm a sua própria cultura, lógico, sim. Não é? Todos têm a sua forma de estar e forma de estar. O que acontece é que, pelas razões culturais que nós conhecemos, em relação ao Cabo Verde, por exemplo, se remontarmos isto à época quinhentista, da altura das descobertas, vamos encontrar que a ligação que existe entre Cabo Verde e Portugal é maior pelos acontecimentos dessa altura. Portanto, há uma ligação próxima, porque aquela ilha foi descoberta e, a partir daí, foram colocados lá indivíduos que eram indivíduos, digamos, os maus da sociedade, e foram colocados lá para serem afastados de Portugal. Portanto, portanto, eram portugueses. Portanto, e essa ligação ficou sempre muito mais próxima. Depois, entretanto, foram para lá holandeses, com outra mentalidade, mais avançada, digamos assim, e os indivíduos que se criam em Cabo Verde são pessoas com uma outra capacidade de estar. São muito enraizados, são muito fortes, muito vincados na sua cena, e então essa passagem de Cabo Verde para Portugal é mais simples do que São Tomé para Portugal. São Tomé somos menos, estamos muito mais longe, e então a cultura de São Tomé é uma cena que está completamente, como que posso dizer, está para baixo da linha do Equador. Portanto, a linha do Equador é digamos que uma parede, e que deixa lá ficar as coisas naquele sítio, não é? Tipo aquela série que havia aí, que era o Lost, não é? Aquilo está lá e não passa. E lá não sai, não é? Não, não sai. Até porque eles próprios também não querem, não têm essa capacidade, digamos assim. Não houve, de facto, ninguém que conseguisse pegar nessa cultura e fazê-la ultrapassar para Portugal ou para o resto do mundo, em condições, até porque eu não me quero enganar, mas não sei se eu... Não, há um escritor português conhecidíssimo, que nasceu em São Tomé, mas que pouca gente sabe. Antigo. Não me recordo o nome dele, pá. Estás a ver? É uma estupidez. Eu próprio nem sei. Eu próprio nem me lembro. Bordal Pinheiro. Okay. Eu não me quero enganar. Eu não tenho dados, não trouxe nada, não me quero enganar. Mas eu tenho a impressão que foi o Bordal Pinheiro. Que nasceu em São Tomé e foi escultor também em São Tomé. Eu não me quero enganar, mas eu quase tenho certeza que sim. E, portanto, como vês, tudo isso está lá escondido no seu canto, estás a ver? E, portanto, a cultura de São Tomé, existem muitas coisas importantes em São Tomé, com as quais, de facto, eu posso agradecer aos meus pais por terem trazido, guardado em si, essas informações que, de alguma forma, me foram passando gradualmente, aos poucos, em coisas simples, e que eu guardei hoje, enquanto indivíduo, na idade adulta. Não tenho vergonha de assumir, sabes que depois há essa cena, não é? Tu, quando és miúdo, ligado com os teus amigos, tens alguma vergonha de mostrar as tuas raízes. Lá está, isto tudo sempre remonta sempre à cena cultural que estamos envolvidos, não é? A cena de seres. Falta da aceitação dela. Falta mesmo, da aceitação da própria e da forma como o outro indivíduo, digamos, a raça branca, vê a raça negra, não é? Que é sempre uma cena inferior e, portanto, tu ficas sempre limitado e com algum medo. Portanto, vives dentro desse medo durante muito tempo. Pá, a partir do momento em que tu libertas isso e achas e tens consciência de que. Como é que te libertaste disso? Acho que foi a idade. Acho que só a idade é que se dá essa maturidade. Eu não, com que idade? Não, 27. Posso dizer que foi 27, sim. Foi tarde. Foi tarde porque foi preciso muita coisa. Sabes que eu estava ligado a um meio musical que sou ligado até agora, que tem umas cenas que são muito fechadas, estás a ver? E a única coisa que nos conseguiu ajudar foi o facto dessa cultura... Esse género musical do qual estávamos inseridos era um pau de dois bicos, que era, por um lado, é música negra alternativa, que vem do Bronx, uhum. Que vem das favelas, digamos assim, mas o que é que tinha de positivo? Era dos Estados Unidos. Estás a ver esta cena, que é uma cena que parece que é estranha, mas faz todo o sentido. Ou seja, e muitas vezes cantada por negros e editada por brancos também. Também. Oh, sim, isso até mesmo nos anos 50, nos anos 50 principalmente. Eu posso dar, não tenho assim de cabeça nomes, mas há quantos músicos que havia na altura que os produtores eram brancos. Mas o que eu digo é que em Portugal, se tu fores nessa fase, se fosses negro africano... eras visto de uma forma, se fosses negro americano, eras visto de uma forma completamente diferente. Portanto, e isso fazia com que estavas ali um bocado no meio a tentar descobrir, ou portanto, a cultura americana negra ajudava-te a dar bagagem. E a partir daí, terias que perceber que, ok, isto é uma cena que me está a ajudar a conquistar aquilo que é verdadeiramente meu, aquilo que sou eu. O meu eu está aí metido. Porque os americanos são negros, mas vieram da África, uhum. Não é? Esse é o início. Agora, eu só precisava era de me descobrir e dizer assim, não, pá, é mesmo como a expressão é mesmo esta, dar o grito de Ipiranga e dizer assim, não, ok, a cultura americana está-se bem, eu já consumi isto o suficiente, já percebi qual é que é a cena, mas agora vou partir por um caminho que é mais o meu caminho. Eu vou querer pegar nesse conceito do americanismo, vamos dar esse nome, sim, daqui a um pouco. Por agora, sim, vamos aproveitar, vamos já fazer uma pausa, vamos okay. Então para essa primeira escolha musical. Uhum. Deixa-me lá ver o que é que tu trouxeste para aqui. Ora bem, dou-te a escolher. Queres começar por rap, queres começar por música alternativa? Alternativa. Então, se calhar, The Black Keys, não? Já, Black Keys. Black Keys também. É a cena. Yeah. Também. Portanto, trouxeste aqui The Black Keys com Gold on the Ceiling, deste que é o último álbum deles, não é? Este é o último álbum, El Camino, sim. El Camino. Portanto, és fã? Mega. Não conheces há quanto tempo? Já conheço desde o álbum anterior. This is the Black Keys álbum, que é mesmo o álbum anterior. Portanto, eles só têm dois. Pá, sou mega fã. Posso dizer que o que eles conseguiram fazer, os Black Keys conseguiram fazer uma coisa que é, conseguiram passar para o público geral e principalmente para esta malta mais nova, digamos assim, entre os 19, 20 pessoas que gostam deles, aquilo que é verdadeiramente e fundamentalmente Black Music. Aquilo não é mais do que black music, aquilo é música que se fazia em 1940. Aquilo é blues, pesado, estás a ver? Esse é raiz, né? cru. Dúvida. Passado por uma cena mais pop, não é? Mas isso é, no fundo, até uma cena que eu gostava de fazer, meu. Estás a ver? E só preciso ter essa. Pá, aquilo é Hendrix moderno, estás a ver? Estou a falar sério. Espetáculo. Black Keys é a cena. Black Keys é. Eles conseguiram, de facto, trazer novamente a chama da música como ela é, porque eles em palco, ok, eles agora têm uma formação de 5 elementos, mas eles em palco, ou portanto a formação Black Keys são dois gajos, é um guitarrista e um baterista só, estás a ver? É assim que eles se denominam, e essa é a cena, estás a ver? É vir para a frente, dois gajos, e vamos partir isto tudo. Ok, e vamos partir portanto agora um bocadinho do Freaking Alternative, também é preciso, com Gold on the Ceiling. Dying in the waves, she screamed again. Freaking Alternative. Yo, Sam the Kid, aqui para o Steak OG. Presente um nhó, onde a cana é pesada e a enfermaria está aberta 24 horas por dia. Yo, props para ti, props para a Zona J. Deus abençoe as shots, o material, as bitches. E viva a Thug Life. I got your back, son. What up? Quanto custa uma vida boa para um inocente? Não tem culpa de ter nascido sem um ingrediente importante para viver com dois olhos positivos. Sociedade afasta e cria os fugitivos, vivendo à margem de uma vida normal, o chamado marginal, uma vida ilegal. O fundamental é saber de onde é que vem a causa, porque ninguém anda nesta merda para mandar pausa. Meios para objetivos é uma definição, porque o que vive bem não dá valor à refeição. Pensa bem então em todos os elementos, porque nem todos são cabões e sentimentos. Pessoas são pessoas, há más e há boas. Ajuda é apreciada, mas com desprezo magoas. Uns nascem deitados em berços dourados, outros nascem com o pai a ver o sol aos quadrados. Prejudicados com uma figura na ausência, e agora diz-me que aqui não existe a inocência. Todo dia, toda a vida a tentar conseguir o longe, sempre devagar. Pacientes sem paciência, vítimas da negligência. Sofrimento causou o susto, a mente à violência, lema sobrevivência, tentar viver a todo custo. Pacientes sem paciência, vítimas da negligência. Sofrimento causou o susto, a mente à violência, lema sobrevivência, tentar viver a todo custo. Todos queremos paz e sossego, carro e emprego. Veja a minha vez, está longe, mas lá não chego. Procuro outra vida, que alguma gente encontra. Proposta recebida, o futuro na montra. Tentação, chega e bate com poder. O que é que se perde quando não há nada a perder? Não me entrego ao mundo porque lá sou clandestino. A dor bate à porta com a filha da puta do destino. Porque é que vem tão cedo? Com tanta gente aí, a mim que aponta-se o dedo. Não minto quando escrevo a mensagem que eu alastro. Samuel Mira, MC sem cadastro. Não sou um astro, nem sou estrela. Vida sem problemas, é o que me dera tê-la. Nem consigo vê-la pela visão. Escola da vida já nem consegue dar lição. Ocupação da vida, como se ocupa? Não se faz nada e isso é que preocupa. De quem é a culpa? É de algum familiar? Não sei quem é, mas vou viver, custe que custar. E é o paciente sem paciência, vítimas da negligência. Sofrimento causou o susto, a mente à violência, lema sobrevivência. Tentar viver a todo custo. Pacientes sem paciência, vítimas da negligência. Sofrimento causou o susto, a mente à violência, lema sobrevivência. Tentar viver a todo custo. Quando o matrimónio é um ringue, o amor não se distingue do ódio que é um demónio e pede que alguém se vingue. Problemas resolvidos no gargalo da garrafa. Pessoas vão sorteio para ver quem é que safa. Um bote para o Zé, micro-ondas para a Maria. Felicidade num dia, muita alegria. Mas esse dia foi muito particular, porque essa família sempre viveu com azar. Graças a Deus, ou graças aos meus, aqueles que apoiaram e não disseram adeus. Vai bulir, vai estudar, fala uma voz ativa. Mas eu não sei porque que nada aqui já me motiva. Qual é a alternativa? E é se ela existe. É triste quando a degradação se assiste. Giro com amigos, os de fora chamam bando. É contraditório, mas o que me vai compensando? Aos olhos da lei sou a escumalha, aquele que legalmente não trabalha, aquele que faz dinheiro quando calha. O tempo faz botar as paciências, vivendo um problema que deixa muitas reticências. Pacientes sem paciência, vítimas da negligência. Sofrimento causou o susto, a mente à violência, lema sobrevivência, tentar viver a todo custo. Pacientes sem paciência, vítimas da negligência. Sofrimento causou o susto, a mente à violência, lema sobrevivência, tentar viver a todo custo. Yo, é mesmo assim. Foi Sam the Kid com PSP. Trouxe este aqui por um motivo especial, tenho ideia. Sem Sam the Kid, porque pronto, Sam the Kid é... Sam the Kid é um irmão. Sam the Kid é... São amigos de vocês há muito tempo, não é? Já, desde essa altura. Pá, e é tão engraçado como eu lembro perfeitamente estar de carro, à noite, na altura que dava ao Repto, e de repente o Zé Marinho dizer... temos aqui uma daquelas tapes que eles mandavam para lá, não é? Temos aqui uma mixtape ou uma música de um rapper, Sam the Kid, de Shellas, e depois começa a tocar a música, estás a ver? E a música começa com. E assim, fone, isto é o sample dos Doors, meu. Disse, certeza que este gajo é branco, disse eu logo, estás a ver? E claro, pela dicção percebi que sim. Mas foi a primeira vez que o ouvi. E, de facto, a partir desse momento percebi que havia ali uma cena que era completamente diferente dos outros, mano. Porque um gajo que usa um sample dos Doors, naquela altura, meu, pá, tem que ser um gajo com uma outra visão da cena. Pá, e a partir daí, claro, não é? Tudo o espólio que tu conheces, usar fado e não sei o quê, pá, são cenas que, de facto, marcam toda uma geração de jovens adultos em Portugal. Sem dúvida, claro, Samuel... pela pessoa que ele representa e por aquilo que ele já tem vindo a fazer ao longo deste tempo. E também pela participação que tem aí do Snake, que era o nosso sócio, pronto, que faleceu. Mas, de facto, é para demonstrar que... Eras amigo também do Snake? Sim, sim. Pá, não era mega próximo dele, não era mega próximo. Pá, mas era, não é? Tipo, é aquela pessoa que, em qualquer lado, comigo, mega chill sempre. Estávamos sempre bem, tranquilos, falávamos tranquilo. Mas, claro, era muito mais amigo do Samuel... E Samuel sentiu uma grande tristeza pela perda dele. Aproveitamos então para relembrar o Snake. E aproveitamos também para fazer uma correção. Tiveste agora aqui a ver nesta. Pois, exatamente. Exatamente, exatamente. Portanto, tempo de antena para ti agora. quer dizer. Opa, eu até me fico incomodado com estas coisas. Mas de facto, eu quero dizer que meti uma calinada. Opa, por amor de Deus, também não é preciso. Também não é preciso ir. E há de ir já agora aqui com uma faca. E que de facto. O poeta que nasceu em São Tomé não foi aquele que eu tinha dito há pouco, que era o... Tinha dito quê? Tinhas dito o Bordal Pinheiro. Bordal Pinheiro, mas não foi o Bordal Pinheiro. Foi Almada Negreiros, não é? Mais surpreendente ainda, não é? Almada Negreiros, exatamente. Okay. Nascido em São Tomé em 1853. Assim é que vamos, é, saltar, é. Vamos saltar destes grandes escritores e desta correção do NBC para as redes sociais. Neste caso, vamos não já para as redes sociais, mas para a internet. Dizias numa entrevista à SAP Notícias, que já lá... 2 anos. Talvez, foi no dia que fui dar um concerto no Delta Tejo. Ah, Delta Tejo, ok. E dizias que eras, aliás, que és um músico e um criador musical. Neste momento, e agora sim vamos para as redes sociais, estás a abrir uma espécie de concurso no qual procuras produtores, ou artistas ou DJs, capazes de dar, e passo a citar-te, outra cor e sabor a músicas tuas já editadas. Okay. Portanto, pronto, para a malta também que não sabia, que nos está a ouvir lá em casa, quem sabe porque não aproveitarem, mas a pergunta é, estás a largar essa veia de criador musical ou estás a tentar encontrar mais criadores musicais? Olha, é mais... Primeiro, quero dizer que isto também foi em parceria aqui com a La Salette, não pode deixar de colocar aqui o nome dela, que foi a pessoa também que me ajudou a fazer isto. O que acontece é que, de facto, estamos numa fase em que eu estou a preparar o meu próximo disco. E gostava de reeditar algumas músicas do primeiro disco, com uma nova roupagem, com um novo sabor, e sei que existem muitos miúdos que gostavam de fazer alguma coisa com alguém que fosse do meio, conhecido, mais ou menos, ou o que seja. E, portanto, surgiu esta oportunidade e acho que é também para trazer alguns miúdos que possam fazer alguma cena boa, não é? Que possam mostrar que, de facto, têm vontade de fazer coisas, não é? E poderem participar neste disco que nós estamos a preparar, um disco de compilações com músicas remisturadas por uma, será uma delas, não é? Será uma dessas músicas que será feita por... Portanto, vamos escolher uma música para que quem ganhar, dos que participarem, poder estar presente nesse disco. Já recebeste muitas propostas até agora? Já recebemos algumas. Portanto, isto foi aberto para aí há uma semana, não é? Mais? Já foi mais? Menos? Ah, na segunda-feira, ok. E, portanto, já recebemos algumas. Estamos agora a preparar isso tudo. Também estamos a elaborar também qual é a música que achamos que vai ser perfeita para ser remisturada. Portanto, estamos nessa fase, estamos à espera também dessas candidaturas todas. Muito bem, portanto, o último disco, Maturidade, que lançaste, passou na altura por um processo, também disseste nesta entrevista, de 5 anos de trabalho. Sim. Caracteriza-se por falar sobre o teu processo de transição exatamente. E de crescimento. Sim. Para quem ouve, pá, é fácil de identificar. Foi lançado em 2008, hoje estamos em 2012, e o que te pergunto é, e já agora que estamos a falar neste novo trabalho, não gostavas de lançar uma cena nova? É isso que estamos a preparar, pá. É isso que estamos a preparar. Mas que para além do disco... Para além desse, exatamente. Sim. Ah, então temos novo trabalho na calha. Sim, estamos a preparar uma cena. Então estás a fazer dois ao mesmo tempo. Sim, exatamente. Estamos a preparar o disco, Depois estamos a preparar aí uma tal mixtape que vai ter uma música remisturada, mas vai ter também faixas novas. Ah, sim, ok. Agora ficou explícito. Ok. Exatamente. Ok. E o que é que vai caracterizar este novo bichinho, digamos assim? Vai ter... chapadas de luva branca, acho que é só o que posso dizer, nesse aspecto. Basicamente... Chapadas a quem? Chapadas no sentido em que, às vezes, a cena do hip-hop em Portugal, do ego trip, perde-se um bocado, não é? As pessoas perdem-se um bocado e eu compreendo a cena do ego trip. A cena do ego trip é uma cena boa, não é? Tipo, eu sou isto, eu sou aquilo, eu sou o melhor do mundo... E às vezes esquecemos um bocado as nossas referências, estás a ver? E eu sinto que às vezes o pessoal perde a noção das referências. E eu sei que sou uma referência nesse aspecto. E às vezes deparo-me com coisas, pá, que não gosto muito, estás a ver? Não gosto muito. E de facto, a única forma que tenho para demonstrar é através da minha escrita, só. Eu não ando para aí a fazer grandes alaridos sobre as coisas. Quando chega o momento de mostrar aquilo que eu tenho para dizer... É através da forma como escrevo. E a forma como eu escrevo vai demonstrar o meu estado de alma. É só isso. Ok. E quando é que sai, então, esse novo trabalho? Tens de ideia, por agora? Cátia de La Salette. Maio? Não, junho. Junho, diz ali a Cátia que também está em estúdio. Estamos aqui a preparar isto para que seja junho. Ok, clarificando só o trabalho da Cátia, é a tua manager? Sim, estamos a estar nesse patamar, nesse, né? Patamar agora. Estamos a criar uma ligação, até uma cena até bastante mais próxima do que só isso, e em termos também de brainstorming e de ideias. Bacana. que se possam podemos sempre fazer mais alguma coisa, porque isso era uma coisa que também que me faltava às vezes, porque eu, pá, quando me fecho dentro de um cubículo só para escrever ou só para estar comigo próprio, eu não penso nessas coisas, não tenho essas ideias de como fazer este por exemplo, este género, estas participações, estes convites, essas coisas, não tenho essas ideias, não penso nisso. E portanto era necessário alguém que tivesse essa vibe, essa vibração, esse pensamento, que tivesse ligado a essa área. Esse brainstorming, por exemplo, já te levou a um nome para este novo trabalho? Por acaso este novo trabalho ainda não tem nome. Este novo trabalho ainda não tem nome. Sabes porquê? Porque eu fiquei tanto tempo preocupado em encontrar o nome perfeito para o meu próximo álbum, que isto ainda foi uma situação recente, então ainda estou assim um tanto ou quanto a viver da cena que foi criar o nome para o disco em si, estás a ver? Ainda estou assim com um bom feeling. Às vezes, quanto menos pensa, não é? Mais acerta. É o momento, pá. Existem momentos, estás a ver? A cena sai-te. Ouviste uma cena que te deu uma referência e isto é, pá, isto. Juntar esta palavra com esta, se calhar dá uma cena, estás a ver? É um bocado por aí. Eu funciono muito assim. Eu funciono muito a ouvir os outros, porque enquanto escritor, sim, posso dizer assim, gosto de utilizar, claramente, a língua portuguesa, lógico, mas gosto de utilizar mais o lado sonoro. O som das palavras. O som das palavras para mim é muito importante. A forma como elas às vezes saem e formam um som, não é? Porque é isso mesmo que nós queremos ouvir. E quando... a tua herança, não é? De certa forma. Talvez. E é essa cena que eu gosto da sonoridade das palavras. Muitas vezes a sonoridade das palavras tem uma força edita de uma determinada forma que não consegues fazê-lo. É por isso que não consegues cantar sem ser em português? Sim, todo, mas isso nem sequer se põe, quer dizer, isso é uma coisa que está-me completamente fora. Só de falar nisso até me repele, estás a ver? É uma coisa que me faz uma certa confusão, estás a ver? Não existe isso para mim, meu. Não há qualquer tipo de explicação possível. Isto até me dá uma raiva. Não há qualquer tipo de explicação possível para que um indivíduo que esteja em Portugal e que esteja a criar uma cultura e que se identifique enquanto cultura, possa pensar de uma outra forma que não seja na língua em que ele se viu nascer. Quer dizer, eu não sou de todo português, mas a minha primeira língua é a portuguesa. Estive 20 anos, quase, a ser bombardeado por estrangeirismos e pelos americanos, e não só, mas mais os americanos, digamos assim. E cada vez mais, lá está, se calhar se me perguntasse isto, sempre tive esta noção, mas quando tinha 17 ou 18, nem sequer pensava disso desta forma, não com esta coisa tão, tão carregada, mas neste momento, pá, analisando a música que se faz em Portugal, analisando a cultura em Portugal, analisando, por exemplo, à par disso, a música que se faz no Brasil, vejo que estamos, não só estamos a anos-luz da música que se faz no Brasil, como vamos ter alguma dificuldade em atingir esse nível, assim, breve. E também, mas, sinto... Por exemplo, não há qualidade nos projetos, e há, de facto, grandes projetos que cantam em inglês. Não há qualidade nesses projetos. Epá, eu não me quero saber se eles têm qualidade ou não. Isso não me interessa da qualidade. Eles podem ter a melhor qualidade do mundo. Estás a ver? E nem quero estar aqui a nomear. O que nós estamos aqui a falar é de uma coisa muito importante, que é a nossa língua. E não há outra coisa igual, percebes? Eu estou aqui a falar contigo porque isto é que nos faz a vibração. Okay. É isto que mostra a nossa realidade. É isto que mostra aquilo que eu sou para ti. E aquilo que tu és para mim. A vibração das tuas palavras mostram aquilo que tu és. Na língua que nós nascemos. Na língua que os teus pais te ensinaram. Aquilo que desde o início, de ti, desde aquilo que tu és enquanto pessoa. Estás a ver? Foi assim que tu, as primeiras palavras que tu disseste, papá, mamã, ou o que quer que seja, foi esta língua, é esta raiz que tu tens. Pá, e a raiz do povo não pode, de maneira nenhuma, em momento algum, ser deturpada porque as pessoas por algumas pessoas acharem que não se sentem bem em fazê-la na sua língua. Portanto, aqueles indivíduos que acham que não têm capacidade de escrever na sua na língua do seu país e escolhem fazer noutras, pá, eu sinto-me triste. Sinto-me triste porque essas pessoas estão a passar uma informação para outros e essa informação, ao longo do tempo, vai criar moças. Por isso mesmo é que... A que nível? Vou-te dar um exemplo. Por isso mesmo é que a semana passada estava perante a televisão. É uma coisa que até nem faço. Sim, com muito, isso, por acaso. Não faço com muita assiduidade, mas nesta fase inicial... Saiu-te um desabafo na altura. Não. Então se calhar não estamos a falar da mesma coisa, mas não, já não. Vamos. Diz. Ah, mas se calhar é a mesma coisa. Se calhar é a mesma coisa. Sim, eu estava a ver esse programa, não é? Que é Os Ídolos. E o que é que acontece? Acontece que eu vejo que os miúdos em Portugal não conhecem música portuguesa. E os miúdos foram lá aos Ídolos e o Pedro Brunhosa perguntou, portanto, das músicas que eles iam cantar para apresentar. Pá, e quando lhes perguntaram que músicas portuguesas é que eles conheciam, eles ficaram tipo eles ficaram mais de 5 segundos a pensar em músicas portuguesas. Mas isto é uma coisa que é completamente descabido. Ninguém pode parar mais de 5 segundos a pensar na música do seu país, meu, mas isso é o quê? É este que é o grande problema. Portanto, estas moças estão a ser criadas há mais de 20 anos. Portanto, temos anos 50. Nós fomos completamente assambarcados pela música francesa, alemã também, alguma alemã, mas principalmente francesa. Era aquilo que se vivia em Portugal nos anos 50. Música francesa, aquela coisa erudita, Jacques Brel, aqueles grandes senhores. A partir dos anos 60, 70, entramos nos anos 70, a música, portanto, anos 60, começou a entrar a cena do jazz, muito forte em Portugal, não é? Porque é tudo a cena erudita, não é? Cena especial. Jazz, 60. Anos 70... Viemos com 10 anos de atraso dos anos 60 americanos, da cena dos 60s americanos, não é? Beatles e aquela coisa toda. E a partir daí, meu, é sempre a decrescer até à maior porcaria que hoje se consome em Portugal em termos de música internacional. Portanto, e a nossa cultura enquanto música, claramente, nesses anos 80 e anos 90, princípios dos anos 90, quando as bandas vinham para cá, as bandas portuguesas faziam músicas Razz, Face Roll, porque achavam que era muito giro cantar em inglês e enrolavam muita língua e somos muito bons porque somos de uma elite, percebes? Quando as pessoas querem pertencer a uma elite e esquecem-se que a cultura é do mais pequeno até ao maior, então isso faz com que hoje tenhas miúdos com 18 e 19 anos que não conhecem a sua cultura musical. E tu vais ao Brasil, que nós, na sua maioria, as pessoas em Portugal têm assim, mas é para os brasileiros isto e aquilo, mas em termos culturais, esquece. 5-0. Não, não chamas 5-0. Não temos hipótese nenhuma, percebes? É qualquer coisa, qualquer música. E as palavras... E porquê que as palavras são doces? Porquê que nós achamos que os brasileiros falam de uma forma doce? Porque a língua foi cultivada. Percebes? Cultivou-se a língua e foi-se fazendo alterações ao longo do processo para que a língua, da forma como a conhecemos hoje, tenha o gosto que tem atualmente. E é isso que nós temos que tentar criar também nos nossos. É fazer com que a língua seja uma coisa mais despreocupada, não é? E podermos falá-la todos de uma forma igual. Mas não podemos, não podemos perder o... Antes de irmos para a segunda pausa, então, como é que se consegue fazer isso ao nível cultural? Porque os artistas também têm de participar nessa mudança, de certeza, nessa dinâmica. Sim, os artistas têm que participar na dinâmica em que a primeira coisa que eles têm que fazer ou pensar é... Quer dizer, eu não posso falar por todos, eu só posso falar por mim. E dentro do meu ramo, percebes? E na minha área musical, aquilo que sempre prezamos é uma coisa muito simples. Tu só és o melhor MC ou MC se tiveres a melhor rima. E se a tua rima for a mais elaborada de todas. Estás a perceber? Okay. E enquanto isso não acontecer para os restantes músicos de outras áreas, nunca vamos conseguir. Por isso é que eu te digo, e vou-te voltar a dizer, existe uma frase de uma música em Portugal, que é do Sam the Kid, que é para mim uma das frases mais belas que eu alguma vez já ouvi. Não existe em Portugal, eu já ouvi outras coisas que são bonitas, mas uma frase só que me consegue transmitir 50 coisas ao mesmo tempo e que me consegue colocar naquele sítio e perceber exatamente o que ele está a dizer de uma forma tão bonita. Qual é que é a frase? A frase é: hormonas controlam zonas onde neurónios estavam a habitar. Pá, esta frase é fantástica. Dentro do contexto, portanto, rapidamente digo, o contexto é: pessoas encontram-se numa discoteca, há uma troca de olhares e depois vai haver um primeiro passo, não é? Portanto, eles estão ali naquele jogo de conhecimento, só olhar, não é? E depois, quando desse passo para a frente, é: hormonas controlam zonas onde neurónios estavam a habitar. Pá, é uma frase fantástica, porque tu percebes o que é que é. Nós sentimos isso, nós sabemos o que é isso, nós sabemos o que são as nossas hormonas a funcionarem em nós e o nosso cérebro a deixar de funcionar e outras partes do nosso corpo funcionarem mais do que o nosso cérebro. É exatamente isso que ela quer dizer, percebes? Mas é bonito da forma como é escrito, mas para isso é preciso pensar. E é uma coisa que dificilmente os músicos querem fazer. Os escritores. Esse é o primeiro passo, esse é o grande passo. Esse é o grande passo para a mudança da língua, pensar. Ok. Okay. Vamos então tirar um tempinho para pensar e agora seguimos com Talib. Por favor, diz-me o nome deste Kweli. Kweli, com iTech, que nos tocam Love Language. Love Language, sim. Falamos um pouco sobre isto. Ok, esta música pertence ao álbum deles dois, portanto, The Train of Thought, que é um álbum de 2004, se eu não estou a vacilar no nome, no ano. Portanto, é, no fundo, um dos meus álbuns de eleição. É um álbum que tem 22 faixas, se não estou em erro, e não consigo fazer skit ou passar à frente em nenhuma delas. E, de facto, essa música, para além do instrumental, tem a letra, de facto, daquilo que ele demonstra e que é aquilo que nós, se calhar, precisamos e se calhar, teremos mesmo que começar a usar esse sentimento de uma forma muito mais séria, não é? Que é o amor, é basicamente o amor, mas e ele aí é engraçado porque depois no final da música tem a palavra amor dita em várias línguas de vários países africanos, e é bonito perceber que isto, para demonstrar o quê? Que o hip-hop também foi uma coisa que me deu, foi esta cultura extra para além, o conhecimento de outras culturas. Não é? Eu conheci muita coisa através da música e é isso que demonstra, é isso que eu quero também fazer chegar essa informação do meu lado, daquilo que eu... Sim, essa é a grande espetacularidade da música negra, a todos os níveis. Sim, sim, sim. É uma, sim. Ok, vamos então partir para Love Language. Yo, we're gonna have the word love in many different languages translated all through the track. So, whenever you hear the word love, know that it's gonna be in a different language. The language of love cannot be translated. Yo, love is blind. Sometimes just see bright light. Grew up in the club, feeling the nightlife, looking for the right type. Blood rushing to your heart, making it beat. When she swept you off your feet and made it complete. You know the plan, you had to conquer the world. Thinking you Scarface, looking for that perfect girl. And now you found her. Started with romantic, then got to frantic. Then things that's normally small become gigantic. Now y'all sinking like the Titanic. Here comes the panic, being with you like a habit. Without you I can't stand it. It's tragic when you wonder when you lost that magic. Without understanding that you never had it. Try to grab it in the bag, it in a nut off. Communication cut off, getting mad cause you turned on. Wondering when she shut off. Constantly comparing you to someone in my past. We don't smile anymore and we argue over cash. Advance to that physical shit. See what happens if you keep talking. See what happens if you lay your finger on me, motherfucker. Yo, see what I'm saying? It's like one big mind game that everybody playing in. Niggas say bitches is trife, bitches say niggas is. We just don't understand our fundamental differences. I'm still learning though. Actually, I just do what come naturally. Naturally, naturally. I'm on a emotions, men refuse to acknowledge. So when we arguing, nobody win. Words get in the way time and again. Sticks and stones break your bones, words break your heart. Whether you in touch with that part or not, say word. Words are weapons for the revolutionary. Used for evil, make the situation very scary. Word up, but love is brave. It flies in the face of fear. Yo, wherever you wanna go, love will take you there. Let's go. You know a flower that grow in the ghetto. No more about survival than the one from fresh metals. It got love for the sun. That's where I'm coming from. Spit in this fashion cause I love rocking over drums. Word, I put my love into my music. If you with me, then you love how I do it. If my heart you living in, your ocean I'm swimming. And it never drowning, got me floating, watching you in slow motion. Love potion, overdosing, approaching the explosion of my senses. Every day without your heart is like a sentence in jail. Trust I'll always be mentally free. You got the key to let it out, I'll show you how it could be. Love, it ain't nothing but a word. A chicken ain't nothing but a bird. Yo, yo, yo. Love into my life like a miracle and it's reciprocal, that's why I'm feeling you love. We exhibit our natural behavior, like making love under the moon in Jamaica. Get you so high you call the name of the creator. The morning we hop back into action again. Up on the wall, loving how the sun blackened your skin. Remember when we explored the beach, swam in the ocean and saw beneath how the colors of the coral reef look like the illest floral piece. That's what your beauty remind me of. It's hard to find a love like ours, taking it high above. The mother does try to spit game, but I don't sweat it though. Knowing my heart that we connected, so I let it go. Now if they call you out your name, then that's a different thing. Anything but queen, I go to war like a king. Your friends sweat you cause you ain't got a band. But they don't understand some things are meant to stay between a woman and man. And they ain't privy to it, so they try to get into it. Both you and me see through it, so the way we flow is fluid. We speak the love language, they speak from pain and anguish. Some don't love themselves, so their perception is tainted. Out they joint like shit, he paying for your rent. Missing the point when you rub me into your skin just like an ointment. It's more than pillow talk, it can't be translated. Learn how to speak it and become emancipated. It's a language. Alternative. Looking out arms won't hold me tonight. If this town is just an apple, then let me take a bite. If they say why, why, tell them that it's human nature. Why, why, don't do it that way. If they say why, why, tell them that it's human nature. Why, why, don't do it that way. Reaching out, touch a stranger. Electric eyes are everywhere. I'm watching. She likes the way I stare. If they say why, why, tell them that it's human nature. Why, why, do they do it that way? If they say why, why, tell them that it's human nature. Why, why, does he do it that way? Nature, Michael Jackson, yeah. A abrir aqui, depois desta segunda pausa de entrevista com o NBC, que aqui está na casa, no estúdio 10XFM e acima de tudo no The Freaking Alternative, o programa que é a tua única alternativa, isto sim, NBC, este nome, NBC, há bocadinho falávamos da defesa do património com garras de leão, como estávamos a dizer há bocado, no entanto, este nome, e desculpa, uma expressão trasanda, americanismo, sim, né? Claro, mas é como eu digo, como eu digo a toda a gente, eu não tenho vergonha de assumir, claramente que, inclusivamente já fiz tantas piadas sobre isso, que eu tenho todas as piadas na manga, percebes, para dizer, portanto, claramente, eu quando criei, digamos assim, este nome, tinha 18 anos, ou 19, ou o que é que foi, não tinha 37, como tenho agora, não é? Portanto, se fosse agora, claramente não iria ter este nome, nunca na vida. Pá, mas com 17 ou 18 anos, e a coisa foi se solidificando ao longo do tempo, e houve alturas em que eu quis mudar, inclusivamente. E aí vem a piada, que é NBC, são as iniciais para Natural Black Collar. Natural Black Collar, okay. NBC, é NBC. O que isso quer dizer. Mas a história do NBC vem muito antes disso tudo. Só foi passar depois, portanto... O que acontece é que eu tenho uma base familiar religiosa e há um rei bíblico que tem um nome que se chama, que era na altura, Nabucodonosor. Era um rei pacifista, um rei que virado para o povo, socialista, assim uma cena bem positiva, e eu gostei, e para além do facto de eu ter gostado do nome, Nabucodonosor, que é um nome estranho. Fantástico. É, Nabucodonosor. E então, Nabucodonosor, em termos sonoros, lá está novamente o som, para mim fica Nabucodonosor. Okay. Nabucco NBC. Este era o início do nome. Mas eu nunca poderia... Aliás, até te vou dizer, no álbum A Longa Caminhada, tem lá um som produzido por Nabucodonosor. Sim. É verdade. Ah, está explicado. Pá, eu só tenho uma linha. Portanto, não há aqui mentiras. Estás a ver? A cena está mesmo como deve ser. Na música MC Frustrado, deste último, Maturidade, dizes tu que, e posso citar, tens um nome que é sinónimo de ganância. De ganância, aliás. E, portanto, foi por aqui que tu começaste. Ou seja, quando eras mais novo, querias outros palcos, querias voar para outros sítios. Porque, de certa forma, eu acho que, pelo menos digo como ouvinte, é um bocado essa a mensagem que a maturidade passa. Que precisaste mesmo dessa maturidade para arranjares o teu lugar e para nos mostrares que é aqui. Sabes que sim. Ah, mas espera, deixa-me só aqui fazer-te aqui um parênteses antes de tudo. Portanto, ainda em relação ao nome, só para terminar, que aqui há uma parte engraçada que é, eu quando quis fazer a alteração do nome para português, mas é assim, pá, se calhar vou mudar isto para português, meu. Vou alterar isto e... O que é o nome do rei? Não, o NBC, okay, né? Portanto, NBC, vou mudar isto para português e vou alterar da mesma forma, igual, para português. Portanto, NBC, Natural Black Color, ficaria cor negra natural, que as iniciais da CNN. E é fantástico. Essa foi completamente ao acaso. Essa foi ao acaso, isto foi mesmo ao acaso. Brutal. Só depois é que eu me apercebi disso. É bem estranho, né? Os dois canais de televisão ligados ao meu nome, de uma maneira ou de outra. O que eu te perguntava era... Se os sonhos eram diferentes, assim tão diferentes? Não, os sonhos não são diferentes, os sonhos são iguais. Os sonhos precisavam era de maturidade. Os sonhos, sabes que eu, honestamente, pá, sou um músico até com uma cena que a minha cena não é... Eu gosto de fazer música, eu sinto-me bem a escrever, eu gosto de escrever, gosto de passar... Mas a minha ideia, ou a minha ideologia... É mais de... Faz tu também uma cena qualquer. Mas faz mesmo. Estás a ver? Vai contra quem tu quiseres. Estás a ver? Não interessa. Faz a tua cena. É mais isso. É que as pessoas, os miúdos, ou toda a gente, seja quem for, quem ouve a minha mensagem, ou o que quer que seja, é contra ventos e marés, contra tudo e todos... Pá, porque eu já passei por isso tudo, já passei por aquela cena do quadrado em que o rap... Pá, eu lembro-me, eu tenho imagens na minha cabeça de estar no Johnny Guitar, 1995, que estávamos todos, aquela massa mesmo, aquela massa humana, só pessoal do hip-hop, e que só via hip-hop e era só o Wu-Tang Clan, tipo, era duas horas a ouvir o Wu-Tang Clan, estás a ver? E tu vias que aquilo ali se respirava daquilo, estás a ver? As pessoas estavam ali mesmo, a noite... Estava a chover torrencialmente. O meu carro ficou parado em Belém. Eu ia, na altura tinha uma namorada que morava em Oeiras, ou já não lembro, Passo de Arcos, sim. E eu ia levá-la, o meu carro ficou lá parado. Tivemos que chamar os gajos para ligarem o carro, que parou. Estava uma noite torrencial, chuva, estás a ver? Mas toda a gente foi lá, era uma noite importante para lá ir. Percebes? É a cena de, man, vamos. Vamos sair de casa e vamos para uma cena que é importante para nós. Qual é que é a força da linguagem da música para esse vamos precisamente na música, apenas e somente? No meu caso, acontece que eu tenho, por exemplo, a cena que me fez dar esse passo de mudança foram os Public Enemy. Porque os Public Enemy falaram de uma coisa, nessa altura, muito importante para mim. Yes, e foi isso que me fez acordar um bocado para a vida também, que é, quando tu estás numa situação em que, culturalmente, tu és colocado à margem, e toda a gente diz, não só pelas pessoas que estão à tua volta, como os média que te bombardeiam diariamente com informações que são opostas, ou mesmo que não sejam opostas, mas são coisas que não são bem assim, estás a ver, tu ficas fechado. Tu achas que, de facto, tu estás errado. Percebes? Okay. Tu vês-te como uma pessoa errada. É que se tu perceberes bem, é difícil explicar isto desta forma enquanto não estando deste lado. Porque se tu um dia acordasses na tua vida e fosses preto, basicamente, que é mesmo assim, tu levantavas-te da cama e tu começavas a olhar para as coisas de outra maneira. Estás a ver? Começavas a perceber... Pá, só... Olha, vou-te contar um pormenor que é engraçado. Aqui há dias foram à minha porta, bateram lá dois rapazes, elders. Ah, sim. De ver, convidei-os para entrar, tivemos a conversar, tarará, tarará. De repente, o que é que acontece? Eles puxam um panfleto do bolso para eu ler. O panfleto em casa, para ficar com o panfleto em casa. E eu peguei no panfleto, peguei naquela cena que tinha assim, tipo uma brochura, não é? Abri aquilo, mano, e o Jesus Cristo, branco, de olhos azuis, eu disse, what the fuck, man? Mas este Jesus Cristo não é o meu Jesus Cristo, man. Este, eu não me identifico com isto, eu para mim vejo isto como uma cena ariana. Estás a ver? Isto separa-te logo, isto é uma cena que dá logo separação. Tu não fazes parte deste grupo. Entendes o que eu quero dizer? Mas também consegues compreender que exageras aí? Ou é mesmo assim? Não, mas tem que haver exagero nesse aspecto. Mas porquê que tem que ser? Mas porquê essa demonstração de Jesus Cristo? Percebes? Porque isso demonstra que, quer queiramos, quer não, há um afastamento para com o outro, percebes? A cena é essa, estás a afastar alguém de alguma coisa, porque tu foste tão martelado durante tanto tempo que a raça ariana que é a raça superior, quando tu te apercebes de uma coisa dessa, aquilo faz-te logo um choque, percebes? É um choque, é uma cena que está dentro de ti, mas eu não consigo explicar isso. Há coisas que estão dentro de mim, naturais, que me foram incutidas e que eu não consigo explicá-las. Estás a ver? Por isso é que eu digo, quando eu ouvi Bob Marley e me percebi que, de facto, em África também houve reis e rainhas, aí é que tu começas a acordar para a vida. Começas assim, epá, mas espera aí. Isto não foi sempre da forma como eles fizeram, mostraram no Live Aid nos anos 80. Que eram só miúdos com moscas na cara. Uhum. Há outra cena antes disso. Portanto, são essas coisas que tens de ir a perceber com o tempo. Maturá-las dentro de ti e perceber que nem tudo é mau, estás a ver? Nem tudo é negativo e tu não estás sempre exposto lá naquele canto. Tu és mais do que isso. Porque muitas vezes... O problema, digamos que há dos miúdos, porque houve uma altura em que os miúdos negros tinham aquela coisa, mas nós estamos aqui, não sei o quê, ninguém nos ajuda. Aquela cena, né? Porque acham sempre que estão colocados num sítio ou numa posição em que são frágeis porque sempre foram assim e não têm nada que lhes possa dar força para... Que é herança contínua, quase. Exatamente. Okay. Exatamente. Essa é a herança contínua. E é isso que eles precisam de ir lá atrás nos livros, ler mais e perceber que a herança contínua deles, aquilo que eles tinham para trás, era também de facto uma coisa grande. Foi o que foi e as coisas foram como foram, tudo bem. E essa força, no meu caso, foi... Essas portas para mim foram abertas, porque eu na altura não li. Foi através da música, a música ajudou-me. E aí, nesse caso, Public Enemy, quando nos vídeos mostravam aquelas cenas e quando eu fui entender mais profundamente as letras, é que me apercebi que, de facto... Mano, isto está-me a dar força para eu poder me levantar e dizer assim, não, espera aí, tu mandas dali para fora, daqui para dentro mando eu, e neste espaço quem manda sou eu. E esta força interior que é preciso ter, pá, é difícil, olha que nem toda a gente tem, no modo geral, no mundo inteiro, não é? As pessoas são sempre muito fragilizadas por... Sim, qualquer coisa, não é? São qualquer coisa, estão deprimidas, não conseguem sair de casa, já baixam os toros, vou ficar aqui porque não consigo me levantar, percebes? Levantar-se para teres voz sobre alguma coisa, bem, eu próprio, mano. Tipo, eu sou quem? Não sou ninguém. Eu sou um gajo que veio de São Tomé, com os pais, trouxeram para aqui, e que lutei por um objetivo. Trabalho em função para ter... Estou aqui a passar informação para outros. Pode ser importante. Uma pessoa pode ouvir e dizer assim, pá, não, isto para mim está-me a fazer sentido. Estás a ver? Para estar aqui hoje, foi necessário passar por uma quantidade de fases. E... Qual é que é esse grande objetivo? Desculpa, não te querendo interromper. O meu grande objetivo é exatamente este. É... passar força a quem precisa dela. Passar força para intervir sobre qualquer coisa na sociedade. Para com o outro. E principalmente perceber que não é mais do que o outro. É apenas mais. Percebes? Ok. É apenas um sinal mais. Sou eu mais este para fazermos dois. E é isso que, em modo geral, também não existe. Até dentro da própria comunidade hip-hop, como em outras comunidades. A cena da união, man, não existe. E enquanto não houver, de facto, uma união extrema, não é? Das camadas, não diria inferiores, mas de camadas com mais dificuldade, é difícil tu conseguires ir lá para cima. Porque, e no hip-hop é isso que acontece. O ódio manda muito, sabes? Diz. O ódio manda muito ainda. Lá está. Por isso mesmo, love. Está ali para ali. Faz sentido. Mas love no sentido... Pá, mas love no sentido verdadeiro, percebes? Aquela cena de tipo... Estás aqui a ter a tua cena de rádio, estás a ver, e eu digo assim, pá, mas verdadeiramente, parabéns pela tua cena. Parabéns pela tua cena. E pá, eu quero que tu continues, estás a ver? Mas parabéns mesmo à séria. Não é tipo, parabéns, mas estou ali a sair. Foda-se. Quem me dera estar ali. Eu é que queria estar ali, não era ele. Eu não percebo nada daquilo. Estás a ver? É isto que acontece. E quer tu queiras, quer não, energeticamente, que é isso que nós funcionamos, enquanto seres humanos, funcionamos com energia, e isso manda-te abaixo. Acreditas que se sente que dói lá no fundo? Desculpa? Acreditas que se sente essa energia negativa? Claro. Claro que sim. Eu passei por uma experiência há pouco tempo, enquanto trabalhava, estive a trabalhar no suite, fiz um ano, pá, e foi uma cena quase como uma revelação para mim. Porque é de facto tu perceberes como a energia funciona com as pessoas e como as pessoas são de facto energia e como o álcool deturpa a energia positiva das pessoas, estás a ver? E as leva para uma outra cena. Estás a ver? E passei por umas experiências muito engraçadas, pá, porque enquanto estás em cima do palco 3 ou 4 horas a comandar, entre aspas, as pessoas e fazer com que elas estejam sempre lá em cima no limite, elas estão no limite sim, mas no limite de uma coisa, maioritariamente, claro, numa coisa que não são elas. Portanto, é quase como que tens aqui uma cena de plantas, não é? Sopras e elas abanam. Quando tu deixas de abanar, elas param. É assim que funciona, é assim que funcionam as pessoas, mediante a música e mediante aquilo que lhes é dito, okay, e o álcool. Okay, okay, estás a perceber o que eu quero dizer? Okay. Sim, sim, sim. Portanto, há essa energia, a música transmite-lhes uma energia, porque elas estão a gostar daquilo, porque é uma cena que lhes... A música é uma cena que não tem nome, não é? É para todos. Então, é igual para toda a gente. E as pessoas vão nesse intuito. Mas depois, como não há verdadeiramente... Não estão ali só por uma cena natural delas próprias. Okay. Há mais alguma coisa que as faz estar ali. Ou é o álcool, ou o que quer que seja. Então, estão todas a ver outra coisa, não é? Mas estão ali a ser movidas. E claramente que a energia... Ah, e depois via que às vezes quando havia os estavam mais bebidos e criavam ali uma cena, uma situação qualquer, já havia assim, uns arrufos, sentia que essa energia depois, mesmo para mim que estava ali a tentar lidar com eles, era mais difícil conseguir fazer chegar a minha informação, estás a ver? Ok. Já tens alguns anos disto, e agora fugindo um bocado desta conversa, portanto, podes estabelecer a comparação. Ou seja... O músico português é mais esforçado, e já falámos um pouco sobre isso. Sim, sim. É mais esforçado e mais digno hoje em dia. Se é mais esforçado e mais? Digno. Digno? Para com os outros ou dos outros para com ele? Uma boa questão, por acaso. Uma boa questão. Pois, a cena é essa. Trouxeste-me bem agora. A cena é essa. Digno é muito complicado. Será que a massa é mais digna para com ele? Será que ele é mais digno para com a massa? Será que ele é mais honesto? Será que os outros também querem que tenha honestidade para com ele? Se calhar sim. O exemplo dos Expensive Solo, eu acho que, por exemplo, é um exemplo. Não achas que a proximidade, e lá está essa dignidade, e isso agora tu fala, essa ligação com o público, essa proximidade existe muito mais hoje. Concordas com isso? Se existe mais? Sim. Porque, sei lá, até a nível de, e isto é um paradoxo engraçado, as coisas que nos distanciam, por exemplo, as redes sociais, de certa forma, ligam-nos, nesse caso, sim. E as bandas falam e interagem, sim, e dizem-nos aquilo que... Tens razão, era isso que eu ia dizer. Muitas barreiras também foram quebradas agora, não é? Para se falarmos no meu tempo, dos anos 80, ainda se vivia muito naquela coisa de que as bandas eram uma cena super, estás a ver? YouTube, uau, quando eles aparecem aí, é uma cena, eles vêm de avião, uau, fogo, comem cenas estranhas. Pá, e era uma cena quase que se alimentava isso. Pá, a Beyoncé veio a Portugal, fogo, comeu umas cenas, boedas estranhas, pediu pétalas vermelhas no chão do quarto e pediu 50 mil toalhas só porque lhe apetece, estás a ver? Porque é essa cena, né? O dinheiro. É sempre o dinheiro, percebes? É sempre alguma coisa que faz a separação e priva-nos da igualdade para com o outro. Ah, tem que haver uma coisa que é diferente, não é? Se tu fores mega cientista, uma grande carola, há essa separação para comigo. A tua mente funciona de uma forma que eu não consigo acompanhar. Sim, e, portanto, claro, eu tenho dificuldade em lidar contigo. Só por isso. Agora, se tu não és extremamente inteligente, mas és músico, ou és não sei o quê, ou fazes alguma coisa, e se há muito dinheiro envolvido... Somos sempre... Há sempre um afastamento. Claro que, com a abolição de muita coisa que acontece atualmente em termos de editoras e de... A indústria discográfica está a degradar-se completamente. Então, há necessidade dos músicos, possivelmente, estarem mais próximos num todo, não é? E precisam, porque um telefone hoje em dia liga toda a gente, né? Toda a gente tem Facebook, toda a gente tem Instagram e as pessoas gostam de ter a sua fotografiazinha. Isso claramente que aproxima e ao mesmo tempo também vai ajudar o próprio músico, neste caso, a manter o seu grupo de fãs, amigos, entre aspas, que veem. Portanto, é o The Big Brother is watching you, basicamente. Estás a ver? De uma forma. Um Big Brother saudável ou nem por isso? Opa, sinceramente. Sendo que os outros que a gente conhece são um bocado tristes. Eu não sou. Sim, sim, acho que é sendo. Mas isso nem se conta. Eu acho que sim, é saudável. É saudável porque de facto tem. Quer dizer, é assim. Ou vives com ou vives fora, não é? Ou estás dentro ou estás fora, não há meio termo. Não há meio termo hoje em dia. Não há. Okay. Opa, é impossível tu estás no meio termo. É impossível tu dizeres assim, não, eu pá, vou ficar aqui fechado e para mim redes sociais isso tudo esquece. Enquanto músico, enquanto criador de alguma coisa, vais ter mais dificuldade. Perdes muita coisa aí, não perdes? Não é só perder. Não tens próximo. As pessoas não estão lá. Tu, digo eu, e se calhar vais concordar comigo, tu provavelmente acabas por passar por essa experiência porque não te vias no Facebook a não ser, suponho que perfil tinhas de utilizador, mas não tinhas como músico. Não tinha, há pouco tempo. Sim. Tens notado, há cerca de um mês, se não me engano, sim, tens notado que as pessoas acompanham mais, ligam mais por ali? Sim, ela está, ela também tem feito agora um trabalho muito mais presente em relação a isso, porque eu estava mesmo numa de, ainda estava naquela cena do, pá, não quero que isto seja... Estás a ver? Estava fechado lá no quarto ainda. Ainda estava um bocado fechado na cena. Não quero nada dessas coisas de página do artista, não me apetece nada dessas coisas. Não queria nada esse lado. Mas, de facto, opa, há essa necessidade. É uma necessidade quase latente nas coisas. Não há como fugir a elas, percebes? Ou é isso, ou estás ou não estás. Queres divulgar o teu trabalho de uma forma muito mais presente. Queres que quando o teu disco saia, chegue a mais gente. Tens que estar próximo delas, não é? Não há como... Okay. São esses sacrifícios também são necessários fazer. Pois, claro, e vamos agora a algo que não nos vai custar nada. E que não vai ser todo um sacrifício. Que vai ser um momento humorístico no qual vais ter o prazer ou o desprazer, vamos ver, de prazer, participar. Esperemos que sim. Chama-se The Freaky Moment. E é a vossa rubrica anedótica semanal, digamos assim. Portanto, vamos ver o NBC hoje. Deixa-me cá ver qual é que é o papel do NBC. O que é que eu vou fazer? Vais saber no preciso momento. Portanto... Tu hoje vais ser um advogado com um péssimo feitio. Está bem. Ok? Está bem. Pronto, e eu vou vir à padre e vamos pedir ajuda à minha amiga e afilhada Sara Ribeiro da Silva para ser a narradora. E portanto, voltamos já The Freaky Moment. The Freaky Moment. SD. Poucos minutos passam desde as 10 da manhã quando batem à porta de um advogado de renome. Com a habitual preguiça de domingo, ele lá abre a porta e depara-se com um padre, muito beato e com uma caixa de esmolas debaixo do braço. E pronto, já me lixaram o fim de semana. Ora, um dia, meu caro irmão, nós fizemos umas investigações e reparámos que o senhor ganha muito dinheiro nas suas negociatas da advocacia, mas que nunca contribuiu com nada para a nossa paróquia. Nesse sentido, meu filho, gostava de lhe perguntar se não gostaria de fazer um donativo. O advogado revira os olhos, com uma clara falta de paciência, bate o pé e começa a suspirar bem alto. Sem hesitar, responde. Ouça lá, nas suas investigações também não descobriu que a minha mãe está prestes a morrer e gasta uma fortuna em medicamentos? Não descobriu isso, não? Não, meu filho, por acaso nem sequer se me deu a oportunidade. Ai, não tive a oportunidade. E será que tive a oportunidade para ver que o meu irmão é um veterano de guerra confinado a uma cadeira de rodas e que não tem qualquer meio de sustento? Ui, é que juro-lhe perante Deus e Senhor que não foi por mal, é que passou mesmo ao lado. Ah, então nem vale a pena perguntar que se sabe que a minha irmã acaba de ficar viúva e que agora tem 3 filhos para sustentar sozinha, não é? Olha, é que por acaso é uma situação triste e eu não sabia, não fazia ideia. Pois então agora digo-lhe, homem, se eu não dou dinheiro nenhum a essa cambada de desgraçados moribundos, por que raio que havia lhe dar assim? E voltamos do The Freaky Moment, portanto, sempre genial. Já estamos com pouco tempo. Pronto, dá para ver pelo riso sincero do NBC. E portanto, como o tempo já não é muito, vamos então à última parelha de perguntas. Vamos falar de cultura portuguesa. Okay. Vamos então a essa nossa cultura. Quais as bandas ou artistas que gostas de acompanhar hoje em dia? Epá, eu gosto de acompanhar muitas bandas. Por acaso gosto de acompanhar muitas bandas, mas neste momento estou assim em duas ou três muito boas, que eu estou mais fã, digamos assim. Anakin. Anakin, este último álbum deles é excelente, é um álbum muito bem escrito, vale mesmo a pena ouvir, porque está muito falta muito por aí, não é? Falta muito pelas letras. Sim, pá, eles são muito bons, pá. Eu acho que eles são muito bons. Eu por acaso já tinha ouvido o álbum anterior e este de facto foi a consagração, foi mesmo, pá, tipo, olha, afinal vocês escrevem à série, vocês escrevem mesmo muito bem. Assim, claro, os Expensive, não é? Expensive têm vindo a melhorar. Pá, Expensive são Expensive estão noutra liga, no que diz respeito à música feita em Portugal, já estão numa liga completamente diferente, pá. Aqueles arranjos musicais saídos da cabeça do Max, aquilo... Tipo de Albano, diz isto? O tipo de Albano. É pá, ele é muito bom. Ele é mesmo muito bom. Ele é uma pessoa muito especial, de facto. Ele, epá, e agora, claro, este concerto que vai ser agora demonstra, de facto, que eles estão, de facto, no outro campeonato. E para aquele maestro, nas várias entrevistas que eu já li e já ouvi, da forma como ele fala dos Expensive Soul e da música que eles fazem, inclusivamente até o próprio disco dele a solo, que é o Fala Solo, que muita gente não ouviu, mas é um disco que pá, aquilo é uma diz? Sim, é uma cena, é o maestro, não é? É um disco especial, é um disco com os arranjos musicais que nós não temos cá nada disso em Portugal. Nunca tivemos nada semelhante a isso em Portugal. Portanto, alguns destes nomes que são para ti importantes, acreditas que algum deles consegue influenciar o teu trabalho? Sim, claro. Fazer pensar de outra maneira. Claro, então, mas o quer dizer, o Maturidade foi gravado com o Max. Só por isso Max já... Max Studios, quer dizer. Eu, quando acabei o Afrodisíaco e que houve a oportunidade de conhecer o Max, eu disse, pá, eu quero trabalhar com este gajo nos próximos discos, enquanto ele puder. Não podia ser de outra forma, não é? Portanto, os Salto também vão estar aí com um álbum novo. Também elogio bastante. Sabes que eu tenho um... As bandas sempre foi uma ideia minha já há muito tempo e cada vez mais tenho a certeza disso. As bandas, de facto, acima, para cima, fora de Lisboa, tudo a subir, são todas muito boas, pá. São todas bandas que marcaram gerações, pá. E isso é uma cena que me faz uma certa espécie e ao mesmo tempo demonstra que, de facto, a nossa metrópole aqui temos aqui problemas graves, pá. Porque lá como defendem a raiz de uma tal forma, estão lá para o interior, ou que é o Porto, aquela cena, defendem a língua de uma tal maneira que... E tu vês, não existe assim tantas bandas no Norte, daquelas assim, que cantem sem ser em português. Estás a ver? As grandes bandas, todas... Agora há uma outra, portanto, está aquela miúda agora, que é uma miúda que canta agora em inglês, mas é uma cena nova que está aí, uma miúda... Não sei agora dizer o nome, esquece-me... Esquece. Até tiveram aí, acho que fazem parte do ótimos discos também. Mas, não é? Estás a ver quem é? Sim, eles cantam em inglês. Mas de facto, para Norte, há muitas bandas boas e que marcaram gerações e que, estás a ver, são boas cenas. Portanto, a cantar em inglês, eu não sei se eles são no Norte, não tenho a certeza, também posso estar errado. Talvez só Best Youth. São esses. Era esses que eu queria dizer. São os Best Youth. Eles são do Porto mesmo. São do Porto. Exato. Okay. São uma banda nova, não é? Acertei no Norte. Exato, acertaste mesmo. Eles são do Porto, de facto. E pronto, são das poucas bandas assim do Norte. Agora, de resto, pá, assim para Norte. Portanto, eu também estou a gostar muito do. Como é que eles. Capitães. Daré? Não. Não. Capitão Fausto. Ah, ok. Capitães da Areia é um filme, exato. Não, mas também é uma banda. Também é uma banda. Ah, é? Capitães da Areia? É uma banda, sim. É uma banda. Não gosto livro, filme e uma banda. Exatamente. não gosto tanto de quer dizer, sendo exprimor, se eles estiverem a ouvir, não, quer dizer, gosto mais dos outros do que, de facto, acho que o trabalho deles é... Gosto de 2008. Estão com... Pá, gosto de 2008, gosto. Estão com, o disco deles é muito bom. Portanto, há aí umas bandas boas. Há aí bandas boas. Não, dentro da cena rock, estás a ver, bandas boas. Uhum. Dentro da cena hip-hop, dentro do meu género, para já continuam a ser ainda os mesmos. Valete. Que é parecido com pouca gente, não é? Pá, com relevância, sim. Sinto a dizer. Pessoas. Uma mas banda que diga assim. Não, faz sentido aparecerem poucos? Não, não faz. Não, faz sentido. Epá. Há pouco espaço para ir para o hoje em dia. Não, não é isso, pá. É tudo mais do mesmo, pá. É tudo mais do mesmo. São miúdos a quererem ser wannabes, pá. São miúdos a acharem que é má blings, é má sangue, é má swag, e não sei, pá. Tudo bem, se calhar ainda faz parte da idade deles, mas já passei por isso. Compreendo, se calhar daqui a 10 anos vamos falar de uma outra forma. Há um ou outro miúdo que está aí que são bons, mas a maioria lá está. Aquilo que vem cá para fora é sempre esta coisa do swagger e do swagger, e eu não tenho paciência para isso. Não tenho paciência nenhuma para isso. Não tens idade para isso, não é? Não tenho, é mesmo isso. Não tenho idade para essas coisas. É sério. Consegues, infelizmente. E agora, pergunta difícil, consegues-me dizer para ti qual o melhor rapper português? Eu. Toma. Não. Pá, não quer dizer. Não queres dizer? Não quer dizer. Que facada. Não quer dizer. Não quer dizer. O maior rapper português. Epá, não quer dizer. Não quer dizer porque. Sei lá. É difícil. É difícil. O Sam. É o Sam da Kid. Claro. Sam da Kid. É o Sam da Kid. Claro que é o Sam da Kid. O maior rapper de todos os tempos. O maior rapper de todos os tempos até à atualidade. Simplificado. Por uma questão muito simples. O mundo é muito bom. O mundo dos dilemas é muito bom. E está ali, taca-taco. Porquê? Porque estes dois indivíduos. O mundo e o Sam the Kid, cada um na sua zona, conseguiram fazer uma coisa que mais ninguém conseguiu fazer. Foi, conseguiu ter verdadeiramente seguidores. Gajos a cantarem, a imitá-los do princípio ao fim. Estás a perceber o que eu quero dizer? A cena é muito forte. Entre aspas, seguidores. Entre aspas, seguidores. São gajos que ouviram tanto, identificaram-se tanto, tantos, que aquilo, da forma como eles diziam, ah, estás a imitar ou não sei quantos. Pá, é uma cena que só vias isso nos Estados Unidos, tipo, imitar o Eminem. Isso acontecer em Portugal é uma grande cena. Eu ia ao Porto, quando íamos a concertos, víamos miúdos a cantar, é igual, iguais ao mundo, iguais, o mesmo estilo, quando era freestyle, é exatamente a mesma coisa. Estes dois gajos, pá, em Portugal, são clássicos. Clássicos. E Valete, com o novo lançamento, vai chegar a esse top 3 também? Não, o Valete é um grande escritor. Valete é um grande escritor de canções. Lyricista, como ele diz. É um grande escritor. Sabe escrever. Sabe das cenas que escreve. Também é um gajo formado em comunicação. Não é? Sabe como é que há de dizer as coisas. Sabe que palavras utilizar. Ele também é descendência de São Tomé. Portanto, ele conseguiu criar uma cena única, sem dúvida. Conseguiu criar uma cena única. E tem muitos seguidores, inclusive até dentro de outras áreas. Ele conseguiu-se ramificar assim para pessoas até que não têm nada a ver. Eu já perguntei assim a pessoas, gosto de Valete, pessoas que não têm nada a ver. A sério. De facto, ele é bom nisso. Ele é bom nessa forma de escrita. Mas eu identifico mais com o Samuel no sentido da forma como ele escreve. Portanto, o Valete é mais erudito, utiliza aquelas palavras assim mais, não é? Às vezes palavras assim não tão fáceis, digamos assim. Enquanto que o Sam usa expressões do dia-a-dia e torna a cena muito mais próxima de ti, digamos assim, não é? Uhum. Em termos gerais, estou a tentar me colocar no lado... São estilos diferentes, sim. São estilos completamente diferentes. São estilos completamente diferentes. E, claro, gosto de todos eles, mas, pá, se calhar, digamos, aquela pessoa que marcou mais, assim, que fez um shake maior, não é? Sou o Samuel, pá, teve disco de ouro com o álbum dele, quer dizer, movimentou muita coisa, houve muita gente a aproximar-se do rap por causa dele. Isso vale sempre a pena. E portanto, com esta conversa simpática sobre hip-hop, sobre rap e sobre esse movimento Tuga, digamos assim, chegamos à reta final e queria-te perguntar o que é que tens guardado para nós, para além deste álbum? Concertos, temos aí alguma coisa? Bom, estamos aí com uma agenda muito cheia de concertos, meu. Não temos nada. Por acaso estamos à espera de algumas respostas. Também, de facto, o disco já saiu há um tempo. Nessa fase, sim, dei muitos concertos, não é? Tive 3 anos e tal a dar concertos. Foi cansativo, foi escutante. Chegaste mesmo a vidar aqui, ao grande IPL. Foi grande aqui. Tive pena de não poder vir com a banda, como eu queria, assim, sendo a mesma séria, mas... Olha, eu tive pena de não vir nesse dia. Não, estava a trabalhar. Não sei se te lembras, mas tiveste um puto... Fiz uma entrevistar-me no final. Não, foi o Nuno, se não me engano, que é Torres Vedras. É, exatamente. Um amigo nosso, foi o Nuno que começou a Esques FM. Não, mas isso foi antes do concerto, mas a sair do concerto foi entrevistado por um outro. Ah, não, pronto, não fui eu. Okay. Não fui eu. No entanto, quando falaste com o Nuno, sim, tinhas um bacano qualquer, eu tinha ideia que foi no Facebook, a mandar-te um ganda props, está a ver? E assim era eu, ia dizer que curtiu o trabalho. Eu lembro-me tu, na entrevista, aproveitaste para dizer: pá, olha, um grande abraço também para o Tiago era eu. Espetacular. Muito pequeno, muito pequeno. Já foi verdade, verdade. Muito pequeno. Foi há 10 anos, não é? Foi há 10 anos, é verdade. Foi, já viste? Passou bem rápido, pá. E é que é mesmo de facto. Pá. 2 anos passaram, eu lembro-me como se tivesse sido esta semana que tinha vindo aqui, pá. A sério. Eu lembro-me perfeitamente desse concerto. Parecendo que não, já estou quase a sair da faculdade. Mas voltemos a ti, concertos, dizia-te eu. Sim, estamos à espera de umas respostas, que ainda não temos a certeza. E basicamente para já é isso. E eu, neste momento, estou mais... diz? Ah, estamos aí a projetar uma mini-tour. Ui. Sim. A Cátia está a safar aqui a coisa. É pá, a Cátia está sempre ali com o braço direito. Portanto, estamos a agendar uma mini tour para Porto, Coimbra, Lisboa, não é? Portanto, ou onde quiserem, havendo depois quem nos chame para fazer. Mas estamos aí a agendar uma mini tour para fazermos aí quando tivermos preparado então esta mixtape, digamos assim, não é? Que... Mas queres ir para a estrada antes dela sair? Mais ou menos ali. Tac-a-tac, não é? É, mais ou menos ali. A partir do momento em que já haja alguma coisa, portanto, eu tenho já uma ou duas músicas que posso, em alguma altura, pôr para a rua, fora. Estás a ver? E então, a partir daí, ver como é que o feedback funciona e a partir daí fazemos. Boa, esse bem trabalho. Pensado, bem pensado. Tem que ser assim. Então, pronto, olha, e falando em músicas, vamos para as tuas duas últimas escolhas. Neste caso, o que nos resta. E ainda bem, pá, que são coisas fantásticas o que aqui nos resta. Tenho noção que queres passar primeiro Mind the Gap. Se não estou em erro e acabamos em grande com os The Roots. Era isto, não é? Por acaso era ao contrário. Queres ao contrário? Era ao contrário. Então pronto. Fui eu que estás a ver que... Só por uma única razão. Roots, sem dúvida, claro, eles vêm cá também agora e gosto muito, é uma das minhas bandas de eleição e tudo. Mas, de facto, Mind the Gap, porque eu tenho uma situação de memória guardada com eles, que foi uma cena muito importante para mim e que eu nunca me vou esquecer e por isso dou o meu valor aos Mind the Gap pelo trabalho que eles já fizeram ao longo destes anos todos, que foi na Expo 98, um concerto que eles deram lá, foi dos concertos mais maravilhosos que eu já vi de uma cena hip-hop em Portugal. Pá, eu não tenho palavras e eles, todo o valor para eles. Grande concerto, palco, aquela cena estava cheia, onde é agora aquele restaurante brasileiro de aqueles ali, o Sabor Brasil, aquilo ali era um palco na cena da Expo 98. À pinha, pá, gente de todo o lado, pessoas que eu não sabia sequer conhecia o Mind the Gap, para cantar letras completas. Pá, eu não me posso esquecer quando começou Falsos Amigos. Êxtase, pá, 98. Pá, foi uma cena incrível. Uma cena incrível. Uma cena que se calhar nunca mais se vai repetir. E por isso, Mind the Gap, em último, só para dizer que... Para não esquecer, não é? Sim, sim, sim. São importantes. Ainda que não dê para esquecer. Portanto... Então pronto, olha, vamos começar então pelos The Roots. Okay. E depois fechamos em grandes e em tom de, entre aspas, homenagem com Mind the Gap, Falsos Amigos. Portanto, The Roots com What They Do. Grande vídeo, grande som. Muito bom. E de facto demonstra o que é que os Roots são enquanto músicos. Demonstram que não é o bling-bling, não é nada disso. É a música que tu fazes, tens que ser idiota, tens de ter uma postura afastada dessa cena se queres passar uma mensagem positiva, não é? Okay. Portanto, The Roots aí em altas. World population confront their frustration. The principles of true hip-hop have been forsaken. It's all contractual and about money-making. Pretend to be cats, don't seem to know their limitation. Exact replication and false representation. You wanna be a man, then stand your own. To MC requires skills, I demand some shown. I let the frauds keep fronting and roam like a cellular phone. Far from home, giving crowds what they wantin'. Official hip-hop consumption, the fifth thumping. Keeping your party jumping with an original something. Yo, I dedicate this to the one dimension now. No imagination, excuse for perpetration. My man came over and said, yo, we thought we heard you. Joke's on you, you heard a bite. True, but never do what they do, what they do, what they do. The game is ill-natured, it's nothing sacred. And yo, it's funny what I see some rap do to make it. A few will blow up or go as far as they can take it. My 9 to 5 is just to hit you, get the party live. I'm Black Thought, used to rap for sport. Now the rhyme's saying rent, pay, and life support. I take it very seriously within this industry. It's various crews that try to touch me, but I come with the beautiful things, and I bless the track plushly. Around the world, crowds love me from doing tours. Recipient of applause from all of you and yours. Creator of original sounds that's in the stores. You take home to absorb and sweat it out your pores. Now who can stop the music running through these veins? Infinitely go against the grain. That's why my motto is to never do. The life of limos and lights, airplanes and trains, short days and long nights, keyboards and mics, bass chords and drum kicks. In my mental deck, they hit my head like brick as I embark on a mission. Welcome into the dark. When I first spark the arts, when the listening start, open your head wide and let the thought inside. My style fortified by all of Philadelphia. My delf more stealth than all the wicked wealth. I mentality undetectable by the naked eye. Dig, I get paid when the record is played. To put it short, I want it made like Ed. Enough said. Then after that, I'm putting on my cousin Hamed. We let the ladies blend with the dark skin devil bread and discover my level is that of no other. And Roots Crew reign official and true while I'm continuing to never do. Freaking alternative. Falsos amigos não preciso, dispensa a vossa inveja. Nunca hei de vos ligar, puto, seja pelo que seja. Quem fala nas minhas costas, respeita-me a cara. Para serem porcos a sério, juntem-se logo a uma vara. Quem é meu amigo, eu reconheço e respeito. Agradeço por tudo, guardo sempre no meu peito. Não tem jeito nenhum, já me conheceres agora. Porque viste uma foto nossa no jornal há uma hora. Em terceiros não me interessam, estão condenados ao desprezo. Não passam de inimigos disfarçados, falsos, invejosos até aos ossos. Hipócritas, dás-me uma mão, com outras petas-me nas costas. Respostas para as minhas perguntas eu procuro. De futuro já sabes, desiste porque eu estou seguro. Falas do que não sabes, só causas entraves. O respeito por ti caiu como na Amazônia Aves. Todos tivemos a não ser eles próprios. Falsos como notas, 5 mil nojentos como mictores. Penetram-se como supositórios, eles chegam a ser tão impessoais como cartórios. Falsos amigos verdadeiros, inimigos é igual, é normal. Agora queimos juntos como pimenta e sal. Na mesa mãos de baixo bebidas como um cacho de bananas, comido por macacos nas Bahamas. A aura que emanas não me convence, és baixo como o Prince. Confiei em ti, tu vês o que me pertence. Falsos amigos estão fingidos, estamos protegidos contra inimigos. Eles baralham dos sentidos, trazem sentimentos distorcidos. Falsos amigos, falsos amigos estão fingidos, estamos protegidos contra inimigos. Eles baralham dos sentidos, trazem sentimentos distorcidos. Falsos amigos, um amigo não te apresenta faturas pelo que faz por ti. Tem respeito, não se esconde enquanto se ri. De ti caguei para ti. Sou real e verdadeiro, hoje sou herói. Mas ainda ontem era azeiteiro. És foleiro, estranho, como um estrangeiro. Sou dono do meu mundo no qual tu és forasteiro. Não tem significado, o que tu dizes está errado. Devia saber que não vales um estão furado. Por outro lado estou contente, agora está assente. Não vou em conversas, não precisam de ter pressas. Tanta graça que dás, tu narias as nuvens pretas. Antes não era assim, porque tu só tens tretas. Outros são o contrário, dantes tudo bem, agora tudo mal. São tão lugares como água no arrozal. Querem a tua ajuda, mas não te dão hipótese. Dão uma mão, mas não passa de uma prótese. Um amigo não te defende e elogia com a mentira. Ofende com a verdade, por muito que esta te fira. Um amigo não finge que não te conhece num dia. Pergunte-te pedir um favor, sabe que precisa. Falso quando te vejo, um escorpião foi má ideia. Assemelhas-te a uma aranha, espera na sua teia. És falso com duas caras, duas poses, duas atitudes. Manda gap de grama, ou mesmo que nos chamem rudes. Manda gap de grama, ou mesmo que nos chamem rudes. Manda gap de grama, ou mesmo que nos chamem rudes. Manda gap de grama, mesmo que nos chamem rudes. Manda gap de grama, mesmo que nos chamem. Nossos amigos estão fingidos. Estamos protegidos contra inimigos. Eles baralham dos sentidos. Trazem sentimentos distorcidos. Falsos amigos, falsos amigos estão fingidos. Estamos protegidos contra inimigos. Eles baralham dos sentidos. Trazem sentimentos distorcidos. Falsos amigos. Manda gap de grama, mesmo que nos chamem rudes. Manda gap de grama, mesmo que nos chamem rudes. Manda gap de grama, mesmo que nos chamem rudes. Manda gap de grama, mesmo que nos chamem rudes. Manda gap de grama, mesmo que nos chamem rudes. Manda gap de grama, mesmo que nos chamem rudes. Manda gap de grama, mesmo que nos chamem rudes. Chegando mesmo ao final, chegámos em grande com Mind the Gap, última escolha do nosso amigo NBC aqui hoje em estúdio. Ouvimos Falsos Amigos e agora vamos ouvir o infeliz final deste programa. Pá, estava a gostar de ter cá, acredito que sim. Fixe. Mas olha, acabamos em... Vá, vamos dizer, uma nota gira, vá. Acabamos em sol maior. Exatamente, digamos assim, com uma prestação aqui muito curiosa e interessante. Curiosa, do NBC, que escolheu aqui um pequeno presente para nos trazer, não um showcase acústico, como costuma acontecer aqui no The Freak Alternative. Hoje foi uma cena diferente. Hoje tenho andado ultimamente mais influenciado pelas cenas de spoken word, e então hoje trago uma cena mais da vertente de spoken word. Que no fundo é uma letra, não é? Mas uma cena Malcolm X, assim. Mais ou menos. E no fundo o que vais ouvir, o que vamos ouvir aqui, é em poesia a nossa conversa. Coincidentemente calhou ser assim, mas vão perceber. Fantástico. Agora. Então, mesmo. Ouve, quem mandas tu, hein? 1979, São Tomé e Príncipe, eu ainda me interrogo quando foi o início. Quando entraram os mentirosos e mudaram os meus princípios, eram todos muito nobres e voltados só para um sítio. Queria apenas ser um homem na imitação de pai. Mas chegou aquela hora e veio a imigração de pai. Diz que ia à procura de um pouco mais de fartura para dar cultura à sua mente jovem em retura, essa pobre criatura. Sem nada na carteira, só os sonhos à mistura numa verdade obscura. Nada pode ser melhor do que planar lá na altura, e acima das nuvens o sonho é pura verdade. Chegamos a um mundo novo, um diferente povo, onde nem sempre houve liberdade, queria um estado novo. E agora, primeiros dias fora da ilha que evapora da mente, e a mãe chora porque deitou tudo fora, que a vida começa agora. O passado é um quadro na parede que decora a minha sala e não demora a ter pó. E é um pano de flanela que ao limpar uma tela traz de volta uma mazela e faz lembrar à minha avó. Até um dia, para sempre, vim para mim olhar para a gente ter uma vida decente. Até lá eu sou paciente, não me mandes linhas escritas a dizer que estás doente. Até lá, neste quadro, o meu olhar para sempre. São apostas, trocamos os chinelos e os calções por galochas de borracha e de sola. Está na hora de ir para a escola e aprender o beabá, e vestir a camisola e investir no meu futuro para depois ganhar para o lar. Hoje em dia não é feito, mas eu pus a mão ao peito e cantei a portuguesa antes de ler ou somar. Essa é a história dos meus dias até o dia em que hoje sou. Mas eu tenho outra história que partiu e fraturou, uma ferida que a vida não sarou. O coração está aos pedaços mesmo quando engessou, na certeza que de pedra não ficou, mas sufocou, quando sentia que amigos não integram o decor. Dizem que a escola faz um homem, até a hora em que morres, e são gestos nobres que fazem teres um nome, rua ou cidade. Eu senti o desafio quando eu vi o que o Dom Pio fez aqui em Portugal. Vivo da glória, das histórias, das memórias, daqueles que oceanos debravaram para chegar às ex-colónias e sem cerimónias escreveram calúnias, esconderam as múmias e as valas comuns e as histórias que eram escuras, duras, cheias de amarguras. O poeta com uma pena fez as suas diabruras, transformou as partes feias. Transformou as partes feias, venderam como ingenuas e as luzes que eram escuras ficaram luzidias. A vergonha que eu sentia quando ouvia o canto um, que por mares nunca dantes navegara barco algum. A nobreza portuguesa, gente humilde com certeza, que invadiram um povo rico que não tinha mal nenhum. Começaram a matar e a roubar o que era bom, usurparam, violaram, destruíram património. Foi em nome de um Deus que para mim é um demónio. Construíram um império privando outros de um sonho, mas eu a isso não me oponho. O homem tem instinto, o animal, mas é medonho, desde a Roma antiga que o aplica, e quanto mais tem poder, mais intensifica, como a urina de uma hiena para marcar o território. É isso que eu tenho que aprender, mas é inglório. Devias me ensinar a defender o teu império. Um pai não é só quem te vê nascer e vai ao cartório, é também quem te vê a ser e leva a sério. Um povo que é pisado nunca cresce. O povo que é mal alimentado nunca cresce. Um povo que é gozado desde a creche nunca cresce. Nunca cresce. Oh, damn. Oh, a sério. Fantástico. NBC, nem vou perguntar se isso é tudo teu, porque faz sentido que seja, não é? Claro. Oh, espetáculo, a sério. Que coisa fantástica. E meio, acho que é a primeira vez que uma coisa destas me acontece. Sem palavras na rádio resulta de uma forma extremamente engraçada. E portanto, e é desta forma curiosa que acabamos. E mais uma vez, um grande obrigado. A sério, um grande obrigado. Espero que tenhas gostado da experiência. Não sei se a rádio é um palco por onde andas muitas vezes. Sim, adoro rádio. Adoro rádio. Então, eu fiz rádio. Fizeste rádio. Eu fiz rádio, mas há muitos anos atrás. No início, antes de começar a cena musical, eu fiz rádio durante uns tempos em Torres Vedras, pá, com 17. E foi a partir daí que a cena musical foi possível, não é? Porque eu tinha a possibilidade, daquela altura, de gravar em DAT. Ah, fiz. Então, comecei fixe, com os DATs. Então, usaste bem, foi usaste partir, bem o meio. Foi a partir então. Daí, sim, foi a partir daí. Então, que pronto, eu olha, espero então que tenhas aproveitado bem este relembrar nostálgico, digamos sim, assim. Sim, sim, sim. Deste pequeno momento. Eu gosto muito de rádio. Gosto. Portanto, um obrigado a ti, um obrigado também à Cátia, obrigado, que está hoje. Pá. Obrigado, portem-se bem, sejam felizes, olhem, muito sucesso. Hein? Quero-te ouvir aí, ok? Estamos aí. E, portanto, agora acabamos com uma nota também em altas com o vosso momento, Zena. O momento Zen. Existem três tipos de mulheres: as bonitas, as inteligentes e a maioria. This town ain't big enough for the two. Freaking Alternative. A tua única alternativa.